Boa noite para todos. Boa noite. Oxo canalizado com Pedro. Sejam muito bem-vindos. Vamos progredir. Vamos crescer. Vamos evoluir. Porque é o que importa. É o que traz felicidade. Eu estou desencarnado, mas eu estou louco para reencarnar. Porque eu quero evoluir mais. Porque eu não evoluí o suficiente na outra encarnação. Mesmo tendo evoluído bastante. Quando a gente chega aqui, a gente percebe o quanto a gente poderia ter evoluído mais. Porque quando a gente encarna, a gente vira verdadeiros idiotas. Ficamos boçalizados. E aí, quando desencarna e chega no plano espiritual, a gente vê o quanto a gente foi idiota. Porque perde tempo com besteira. Perde tempo com idiotice. O Pedro está canalizado comigo, mas o Criptos ainda está aqui. Por isso que a voz e o jeito de dizer vai se misturar com Oxo e Criptos. Vocês entendem isso? Sim. Então, você pode botar canalização com Oxo e Criptos. E o título do vídeo é, nós vamos falar hoje, o título do vídeo é O que você pensa, você cria. É necessário que se entenda, de uma vez por todas, que vocês precisam acreditar naquilo que vocês não veem. Se vocês continuarem sem acreditar naquilo que existe e que vocês não veem, se vocês continuarem sem acreditar, vocês continuarão tendo problemas. Será que vocês só acreditariam se vocês conseguissem enxergar sua própria aura, o seu próprio campo eletromagnético, e enxergasse as criações mentais que a tua própria mente cria? Eu acho que vocês iriam querer tacar fogo em vocês mesmos com a esperança de querer queimar as criações mentais. Então, é melhor não ver, mas tenha na consciência que elas estão ali. Por que que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas estão cheias de forma-pensamento, cheias de criações mentais que não são das positivas, são das negativas. E as aparências dessas criações mentais são inúmeras. São monstros indefiníveis, que não existem aqui no mundo físico, e outros existem. Formigas, formigões, lacraias, aranhas de todo tipo, na tua aura, lagartos, escorpiões e os monstros que eu estou falando aqui, que são indefiníveis. E outros em forma de borrões, em forma de manchas, que às vezes, se a gente olhar, tem até uma cor bonitinha, mas não é coisa boa. Você pensa, você é um co-criador. Você pensa, sai matéria mental do seu corpo mental, sai matéria mental. E fica pairando em volta de você. Por que que ela fica pairando e não sai? Porque foi você que criou. E ela vai ficar pairando porque ela está em sintonia com o que você está pensando. Ela só pode sair de você e ir para outro se o outro tiver o mesmo teor de pensamentos que os seus. Aí ela pode sair e entrar em outro, por afinidade. E o do outro pode vir para você. E outras criações mentais que podem estar pairando por aí, se você passar e estiver em sintonia com aquela criação mental, ela vai vir para cima de você para se alimentar das ondas dos seus pensamentos. Ela tem vida. As criações mentais têm vida. Se você fosse clarividente e as enxergasse, você ia dizer que era um escorpião desencarnado, mas não é. A vida ali é artificial. Aquilo não é um espírito. Aquilo é uma criação artificial da sua mente. Então ele pode ser destruído. Não é crime nenhum. Pode ser desfeito. Não é uma criação de Deus. É uma criação sua. E essa criação não é uma vida, não é um espírito. É uma vida artificial. E essas criações mentais inferiores, ou essa matéria mental tóxica, ou seja, não é das superiores, porque as criações mentais superiores é quando você está equilibrado, sua mente está em equilíbrio, suas emoções estão em equilíbrio, você só tem bons pensamentos, você não sente ódio, não sente raiva de ninguém, você não fica julgando os outros, você não fica invejando os outros, você não fica odiando os outros, você não fica tramando contra os outros, você não sente raiva de outros, você não sente inveja de outros, você não fica magoado, alimentando mágoa, você não fica triste, chorando pelos cantos o tempo inteiro, reclamando da vida, você não se vitimiza. Você só pensa coisa boa. Aí as criações mentais são todas boas. E só te faz bem. Aí faz bem. Mas a maioria, essa não é a realidade da humanidade daqui. Então as criações mentais não são nadas tão legais assim. E essas criações mentais perniciosas, elas perfuram a tua aura. Muitas delas se alojam no seu corpo mental, se alimentando das ondas dos seus pensamentos, e ao mesmo tempo que elas se alimentam, elas querem se manter vivas. Então elas irradiam uma espécie de toxina na tua aura, que envenena mais ainda as correntes de pensamento, para que você tenha pensamentos, mais pensamentos daquele tipo, e ela continue se alimentando, e outras se reproduzem também ali, e fica infestado. E aí, há quantos anos está se fazendo de vítima? Há quantos anos está chorando? Há quantos anos está guardando mágoa? Há quantos anos está na tristeza? Há muitos anos? Então tem coisa ali que deve estar entranhada, que deve estar difícil de tirar, e não são os espíritos que vão tirar, é você mudando o seu padrão mental e emocional, fazendo uma reprogramação de pensamentos e emoções, mudar de uma vez por todas o seu campo eletromagnético e parar de reclamar. Senão não vai mudar nunca, e Deus não vai fazer isso por você. Ele vai esperar, ele vai ficar esperando você resolver mudar o padrão eletromagnético, padrão de pensamento, padrão das emoções. E ele não tem pressa. O outro aqui falou. Pode demorar trilhões de anos que ele não está nem ali. Vai continuar amando, paciente. Ele vai ficar tranquilo, porque trilhões de anos para ele não é nada. Mas para você é mais do que uma eternidade, né? Porque tem espírito que está longe de ter essa idade. Quando essas criações mentais perfuram a tua aura, o que que acontece? O seu duplo etérico está cheio de ectoplasma, que mantém a imunidade do seu corpo físico e a sua imunidade psíquica. Ele é perfurado, a energia vital sai, está desperdiçando. Aí você fica fraco. E não sabe por que está fraco. Acha que está sendo vampirizado, acha que é alguma coisa física, e nem sempre é. Está saindo o ectoplasma. Ao mesmo tempo que tem aquele rasgo na tua aura, você consegue perceber todas as investidas dos espíritos desencarnados que estão por aí e não são dos legais. Eles vão te influenciar com mais facilidade. Você não está vendo mesmo. Muitas das vezes não percebe. Ele vai te influenciar para te prejudicar. A sua imunidade do seu corpo físico pode cair. E aí você fica doente. Porque você mesmo causou isso, por causa das suas emoções e dos seus pensamentos desequilibrados. Ficou doente porque você foi o seu próprio vilão, o seu próprio algoz. E isso aqui é repetido. São poucas as pessoas que veem. Então a humanidade, a maior parte da humanidade, vai continuar com esses problemas. Porque não se interessa. Se interessa por outras coisas, que tá nem aí pro espiritual. Essa vida aqui, a vida é uma só, né? Eu tenho que curtir ela doidado, porque é uma só, eu tenho que aproveitar até a última gota, de uma forma totalmente perniciosa, porque não é da saudável, né? E aí, quando a vida acaba, percebe que ela não acaba, né? Percebe que ainda está vivo. E se encontra num lugar que não é tão legal como era na sua casa, na sua piscina, na sua praia, na sua água de coco, no seu peixe frito na praia, na lancha, na boate. Hã? Se vê num lugar que não tem nada disso. Num lugar bem pior. Sem dinheiro, sem carro, sem joia, sem boas comidas, sem boas bebidas. E muitos você já não pode mais comandar. Lá você vai ser comandado. Comandado não, você vai ser escravizado. E outros vão ficar presos dentro de uma cela quente com vários outros presos por décadas ou séculos. Dependendo do que fez. E a história se repete. Então, é por isso que nós estamos aqui, para rasgar o véu, para que se possa compreender e entender isso de uma vez por todas, que isso é real e que o seu espírito vai para a dimensão a qual você vibra, a qual você se afiniza mentalmente e emocionalmente. E lá terão espíritos que têm o mesmo nível de pensamentos que você e de emoções que você. Ah, mas eu não tenho esses pensamentos, eu não tenho essas emoções, tá tudo bem, eu sou assim, assim, assado. É por isso que muitos desencarnam e chegam lá e se acham injustiçados, porque achavam que não eram nada disso. Nossa, eu não mereço isso, isso é uma injustiça. Eu fui uma pessoa sempre tão boa. Como se para ir para lá precisasse ser ruim. Não é porque foi ruim. É porque a frequência durante toda a encarnação foi de tristeza, melancolia, guarda-mágoa, reclamação, vícios. E às vezes não tem vícios, mas tem tudo isso de ruim. Foi de ódio, foi de raiva, foi de inveja, ou foi só de tristeza, chorar pelos cantos, reclamar. Mas tem gente que tem créditos, porque faz muita coisa boa. E aí, sabe o que acontece? Os espíritos vêm resgatar. Porque em muitas situações, os créditos são grandes, porque fez muita coisa boa. E aí, quando vai pesar na balança, as coisas boas pesam mais. Então, mesmo com tudo aquilo de ruim, os espíritos vão lá, resgata depois do desencarne e leva para uma colônia. Só que antes de fica esperando ali, tá todo mundo em volta esperando o desencarne. Tá lotado, tá com uma crosta assim de antimatéria, de criações mentais inferiores que a pessoa mesmo criou. Aí os espíritos têm que limpar tudo antes de despertar, porque o espírito está dormindo ainda. Tem que limpar tudo, remover todos os processos obsessivos com espíritos os quais afinizou por causa da reclamação, da tristeza, da vitimização, do chororô o tempo inteiro pelos cantos, tirar tudo para poder trazer o espírito. Aí quando acorda, acha que está tudo bem. Acorda limpinho e tudo mais e vai para uma boa dimensão. Vai para uma dimensão alta, porque fez muita coisa boa e tem muitas qualidades. Tem. Mas nem imagina o trabalho que foi feito para poder ficar limpinho, todas as desconexões, para poder ser pego e carregado. Quantas encarnações isso, hein? Muitos desses foram profetas. Profetas que vivem reclamando e chorando o tempo inteiro. Ah, então já que eu tenho créditos, então eu vou continuar desse jeito, né? Porque eles vão me limpar mesmo, né? Vão te fazer todas as conexões. Então eu vou continuar desse jeito. Beleza. Continua desse jeito. Vai continuar encarnando em corpos físicos densos. Aí quando vem pra cá, porque já evoluiu bastante, continua desse jeito, porque isso é o que está prendendo as encarnações. Aí quando chega pra cá e fala, ai, eu sinto esse corpo pesado, não aguento mais ficar nesse corpo, ai pai, me leva, eu não aguento mais, me leva. Aí quer voltar, porque é de um lugar bom. Mas não muda o que tem que mudar. Não muda o quê? O que está te prendendo a encarnação em corpos densos. Aí o pai fala, volta. Trabalha lá aquele negocinho que tem que trabalhar, que quando você desencarnar, você não precisa mais encarnar. Aí vai e volta e faz tudo de novo. Faz um monte de coisa boa, um monte de gente progride, um monte de gente evolui, ajuda, faz uma obra e tanto, ganha um monte de crédito, mas o que tem que mudar de novo, não muda. Vai ficar encarnando eternamente. Aí quando o pai toma uma atitude drástica, como agora, tô magoado, fico triste, exagerou. Aí eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu confio em ti. Ou seja, eu não aceito de jeito nenhum. Não é compreendendo, não. A palavra é essa, mas por dentro é outra coisa. Quer exemplo? Vamos aos exemplos. Está tendo um fanatismo, que é uma grande idiotice, um fanatismo com dois lados, eu não vou falar... porque são muitas pessoas, as pessoas acham que são só dois. Não são só dois, são dois e muitos outros, porque atrás dos dois tem muita gente. Que está todo mundo junto por sintonia. Então, a briga é um de um lado, outro do outro. Idolatria com homens. Esses homens viraram o seu Deus. Tem gente que diz assim, nossa, eu nem durmo, eu tenho que ir lá, que amanhã vai ter aquele negócio e a gente tem que ajudar, tem que acampar lá, dormir na frente, não sei de onde, como se fosse resolver alguma coisa. Bando de idiota que não vai resolver nada. Vai lavar uma louça, vai estudar, vai trabalhar. Tá brigando por dois demônios encarnados. Não são da luz. Não são. Brigar por eles é idiotice. É burrice. É cegueira espiritual. Cegueira total. Cegueira total. Só vê o corpo, não vê o espírito. E muitos veneram, sabe por quê? Porque estão na mesma sintonia que eles. Mesma sintonia. Porque quem está na sintonia com Cristo não vai venerá-los, como muitos de vocês veneram. Quem está em sintonia com Cristo vai ver que está tudo errado, tanto de um lado como de outro. Quem está em sintonia com a política do Cristo não vai brigar por causa deles. Vai amar os seus irmãos, respeitar. Porque não é assim que funcionam as coisas, não é assim que é o comportamento com os seus irmãos. Então, está tendo esse fanatismo pernicioso de muita gente aqui, nesse país. Não está? Então, imagina um monte de... O que pensa, cria, não é assim? Então, imagina um monte de gente pensando o que está pensando, com todas as discussões, brigas, e não só pensa, porque tem as emoções também, né? O chakra plexo solar ou chakra umbilical está em ebulição, né? E as criações mentais são criadas pela mente, mas as emoções dão vida para ela. Então é uma associação da mente com as emoções. E aí se cria essas criações mentais, que é uma criação mental, que nós estamos botando aqui na tela mental do Pedro, porque nós não tiramos de livro nenhum isso, que parece uma esponja vermelha, vermelha, escura, meio cintilante. Essa cintilação vermelha, sabe o que ela denota? Emoções extremamente descontroladas de fanatismo e ódio. Tá bom para vocês? Então imagina essa quantidade toda de gente brigando pessoalmente, na internet, na televisão. É bastante gente, não é? Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Sabem, né? É bastante gente. Então vai criar o quê? Uma atmosfera psíquica. Uma atmosfera psíquica densa que está sendo criada aqui no país por essas mentes. Que muitos de vocês não estão fazendo isso, mas muitos dos seus irmãozinhos, dos nossos irmãozinhos, estão. E é muita gente. E essa esponja vermelha está se alastrando e se tornando um esponjão. E várias outras esponjinhas pequenininhas. E está destruindo essas pessoas e fazendo com que elas fiquem mais violentas, mais fanáticas e mais agressivas. Porque o negócio está crescendo e o negócio quer se alimentar. E essas pessoas podem ter alguns problemas. É, podem ter alguns problemas. Pode surgir, eu não vou falar quais são os problemas de saúde, não. Mas podem surgir inúmeros problemas de saúde. Dependendo da intensidade do fanatismo, muitos podem até desencarnar. Isso pode desencadear muita violência, muita agressividade. As pessoas podem ficar com essa criação mental tão forte que elas podem enlouquecer e sair depredando e destruindo até mesmo patrimônios públicos. Eu estou exagerando? Será que isso vai acontecer? Ou já aconteceu? Ou vai acontecer mais? Tudo espiritual. Ah, mas eu não acredito. Não acredito. Tudo espiritual. Ame ao próximo como a você mesmo e respeita o seu próximo. E aceita o que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está para acontecer. A forma de resolver não é essa. Se tranca no quarto e conversa com Deus. Coloca nas mãos dele. O homem não tem que resolver nada dessa forma. Nada se resolve na violência, se resolve no amor e na sabedoria. Na violência só gera mais violência, agressividade só gera mais agressividade, ódio só gera mais ódio, amor gera mais amor, sabedoria gera mais sabedoria, esperteza gera mais esperteza. Tem gente que os benfeitores e muitos guardiões, que têm guardiões que são responsáveis pelo controle e pela vigilância de criações mentais inferiores criadas pelos seres humanos encarnados e desencarnados também. Porque muitos desses estão cheios de espíritos desencarnados também do seu lado. Porque está acontecendo também umas revoluções políticas no plano astral, está refletindo no físico. Com os remanescentes do plano astral que restaram, os trevosos que restaram, está todo mundo soltando fogo, está todo mundo que nem pinto no lixo. Os dragões não estão mais aqui. Muitos outros já foram levados. Está todo mundo comemorando, agora é tudo nosso. Só que as facções continuam no plano astral. Eles continuam brigando entre si. Ou vocês acham que eles vão aceitar que um mande em todo mundo e fica todo mundo quietinho? As facções ainda estão lá. A sede por poder é grande. E as opiniões são diferentes. E as opiniões diferentes ali, eles não se respeitam. Eles se degladiam. Ah, é diferente? Então vamos lutar e vamos ver quem vence. É assim lá embaixo. Está afetando no físico. Está igualzinho. Por que está afetando no físico? Porque tem um monte de gente em sintonia com eles, que estão fazendo a mesma coisa. Por sintonia. Por afinidade. E aí, se não fossem os guardiões com as suas arminhas eletromagnéticas, que em muitas situações eles dão uma apertadinha no encarnado assim, tá do lado dele, não estão vendo, aí cria um campo de força em volta para impedir um pouco que, que mais criações mentais entrem. Porque quando a aura é perfurada por essas criações mentais, outras criações mentais perniciosas entram. Outras entram. E realizam outras coisas. Então, tem que ficar toda hora desfazendo. A luz do sol é uma benção, porque os raios do sol queimam essas criações. Senão essas pessoas sucumbiriam às próprias criações mentais inferiores, se criaria uma crosta de criações mentais, de antimatéria em volta da pessoa, ela não ia conseguir mais absorver as inspirações e as intuições dos espíritos superiores e nem de Deus, porque está cheio de criação mental perniciosa em volta, cheio de matéria mental tóxica, cheio de fluidos densos, pesadíssimos, não vai conseguir captar a inspiração e intuição de ninguém, do alto. E teriam problemas circulatórios, circulação sanguínea, a circulação ia parar. E iam morrer sufocados. Problema respiratório. Ia ficar... Ia morrer sufocado ante as próprias criações mentais. Ante as próprias... Tem gente que às vezes fica assim, que o negócio está feio, e fica, tô com falta de ar. Ai, não tô conseguindo. O fanatismo... Está grande, está discutindo na internet, está discutindo na rua, está emanando ódio. Você mesmo está criando isso para cima de você. Está com falta de ar porque está cheio de criações mentais ali. Às vezes anda, parece que está com 200 quilos nas costas, carregadão por criações mentais perniciosas e pesadas que você mesmo criou. E não adianta tomar banho de ervas, ou não adianta nenhum passe magnético, que é muito eficiente, vai desfazer tudo. Mas quando você sair do centro espírita, vai voltar tudo de novo? Você vai criar tudo aquilo de novo? Então adianta dar o passe? Adianta dar o banho de ervas para limpar? Vai limpar, você vai sujar tudo de novo. Quando chegar em casa, você já está entrando, você já está pensando no carro, ou no ônibus, ou no Uber... Vou chegar em casa, vou entrar lá na internet para poder ver como é que está lá e vou falar o que aqueles fulanos de tais merecem ouvir. E ali com ódio total, escrevendo, quase quebra o teclado do computador de tanta raiva. Ou do celular, ou a tela do celular, de tanta raiva. Fica até se treme assim, escreve errado, de tanta raiva. Cria tudo de novo, não vai ser limpo. Não vai ser limpo. Ah, como é que eu vou resolver isso? Reprograma todos os pensamentos e todas as emoções. Tira tudo isso e substitui por coisa boa. Consegue? É fácil. É fácil. Dá pra fazer assim, ó. Num minuto. Mas quer? Não. Quer se autodestruir. Quer se autodestruir. Imagina num hospital... Uma pessoa que está no hospital com algum tipo de doença, ou não teve doença, ou teve um acidente, quebrou uma perna, ou quebrou um braço, ou aconteceu qualquer outra coisa, que levou ponto, alguma coisa assim. E esse evento, esse acidente, pode ter acontecido por vários motivos. Por culpa dele, ou por culpa de outros, ou por culpa dos dois, ou por culpa de ninguém. Foi uma fatalidade. Chega no hospital, ou doente, ou vítima do acidente, e está lá no hospital, e começa a ficar se entregar à doença, ou se entregar à situação do acidente que aconteceu. Ou então, começa a ficar reclamando muito do que aconteceu. Ou então, coloca a culpa nos outros do que aconteceu. Começa a brigar com as pessoas. Isso aqui aconteceu comigo por causa de você. Isso, reclamando. E quer externar o quanto ele é um coitado, o quanto ele está quebrado. Externar para as pessoas, até aumenta a dor. Quer externar as suas doenças e o que aconteceu para as pessoas. Quer que as pessoas vejam o quanto ele está sofrendo. Sabe o que acontece? Quando ele tem essa atitude mental e emocional, ele cria um monte de aranhas. Aranhas. Ele cria um monte de aranhas, a própria mente dele, dependendo do nível de desequilíbrio, são muitas aranhas, muitas, que ninguém está enxergando, nem ele. que passa pelos olhos, entra no nariz, sai, entra pela boca, entra por todos os orifícios, e fica entrando, saindo. Nós que estamos aqui do plano astral, nós, a gente vê tudo. Cheio de aranha, saindo. Aí ela perfura a epiderme do perispírito, perfura. Perfura o duplo etérico. Às vezes ele dá uma coçadinha assim, não sabe por que coçou. Está perfurando tudo. Esvai energia, fica fraco. E esse tipo de criação mental ataca na aura da saúde. Se isso perdurar por muito tempo, começa a afetar no físico e pode causar uma série de problemas. Aí fica anêmico, pode ficar com anemia, pode ter insuficiência renal aguda, icterícia cutânea, mucosa e hemoglobinúria, sangue na urina, icterícia cutânea, mucosa e hemoglobinúria. E não sabe por quê. Fora outros problemas. E existem criações, e essas criações mentais, os espíritos das trevas, vampiros que são, eles pegam, eles colhem essas criações mentais e se alimentam do que está dentro delas, ou seja, do que elas pegaram de você. Elas se alimentaram de você. Os das trevas pegam elas e se alimentam. Aí quando eles esvaziam a aranha, pega a aranha e joga em você de novo, para ela encher de novo. Aí ele pega a aranha de novo, se alimenta. Ela esvaziou. Aí taca a aranha em você de novo. E fica assim. Desse jeito. Aí, tem uma que é maravilhosa. Tem alguém que está com problema de promiscuidade? Muita promiscuidade, não consegue parar? Através do ato do sexo, espíritos das trevas conseguem extrair, porque o ato sexual emana uma energia muito poderosa. Dá para extrair muita coisa, principalmente se a pessoa tiver uma certa mediunidade, um pouquinho aflorada, precisa ser muito não, um pouquinho aflorada, fica mais fácil para extrair mais energia, ou seja, mais ectoplasma, que o ectoplasma vale ouro no plano astral com relação aos espíritos das trevas. Vale ouro para eles. Eles não têm, porque estão desencarnados. Só encarnado que tem ectoplasma. E aí, a pessoa está na promiscuidade, ela acaba entrando em sintonia, ela abre campo mental e emocional para a ação desses espíritos. São pessoas, muitas delas são pessoas boas, pessoas legais, gente boa. Mas quando faz isso, abre campo mental e emocional para a ação desses espíritos. Eles vão te vampirizar. Muitos, além daqueles espíritos que vão se acoplar em você, em processo de simbiose, que são espíritos desencarnados que são viciados em sexo e querem sentir o prazer do sexo, além desses, tirando esses, tem os outros que eles vão ali para roubar o teu ectoplasma, para fazer várias coisas, inclusive para fabricar cápsulas do sexo. É, cápsulas do sexo que são comercializadas lá no astral inferior, mas lá não tem dinheiro. Então vai pedir o quê? Ah, pode pedir inúmeras coisas, muita coisa. Tem várias coisas que dá como forma de pagamento, inclusive pessoas. Ó, eu te dou o fulano de tal. Eu te dou o espírito tal como escravo. Tem esse aqui, ó, é meu escravo, eu passo esse escravo para você. Eu te dou aqui, eu tenho 5 ovoides aqui, eu te dou esses 5 ovoides. Me dá aí 50 cápsulas do sexo. Te dou 5 ovoides. Para que ele quer o void? Para fazer obsessão complexa. Para se vingar de alguém. O ectoplasma do viciado em sexo está carregado dessas energias, da promiscuidade, do prazer do sexo e tudo mais. Ele tira aquele ectoplasma, bota dentro de uma cápsulazinha, ele não tem mais corpo. Ele pega o espírito desencarnado, pega a cápsula cheia desse ectoplasma da pessoa promíscua e ele engole. Quando ele engole, ele sente os prazeres do sexo, como se estivesse fazendo. Ele engole a cápsula, é igual uma droga. Ele sente os prazeres do sexo, como se estivesse realizando o ato. E aí, só que essa droga pode ser mais potente ou menos potente, depende da quantidade de prazer que aquela pessoa sentiu. Porque às vezes tem uma relação sexual que não tem muito prazer, às vezes a pessoa já realizou a relação no mesmo dia 5 vezes, não é igual na primeira. Tá ali, mas não está sentindo muita coisa. Então aquele ectoplasma vai estar com a energia um pouco mais fraca, então eu vou tomar e não vou sentir muita coisa. Então aquele ectoplasma da primeira relação, o ectoplasma da primeira é mais forte, porque na primeira está com mais vontade. Então vem de lá embaixo, ó, aqui tem as cápsulas de primeira relação, aqui tem as cápsulas de segunda, aqui tem as cápsulas de quinta, aí vai ficando mais barato. E também tem as cápsulas daquela... Isso não está em lugar nenhum, sou eu que estou trazendo. E tem aquelas cápsulas, tem algumas coisas que estão aí nos livros, outras não, porque ele tem que estudar. E tem umas cápsulas que são feitas assim. Essas aqui, elas foram potencializadas pelos nossos artefatos, pelas nossas criações mentais. Ah, como é que é isso? Tá. Pessoa entrou na promiscuidade, já está sofrendo tudo isso. E os espíritos querem pegar um ectoplasma que dê um efeito muito maior do que a primeira relação. 3 vezes maior do que a primeira, ou até mais. Mas o que é mais forte do que a primeira? Porque não tem nada anterior à primeira. Anterior à primeira não é nada. Então, o que é mais forte do que a primeira relação? Aquela que está sendo feita com vontade. O que a gente tem que fazer para potencializar aquilo que já é o mais forte? Ah, tem laboratórios lá embaixo? Não pensem vocês que acabou não, tá? Os laboratórios ainda estão lá. E tem muitos, tá? No laboratório, eles criam umas certas larvas. Larvas astrais, tipo uma minhoca comprida, que essa minhoca, quando em contato com o perispírito de um encarnado, ela potencializa a vontade dele, ele fica com a vontade louca de fazer sexo, a compulsão pelo sexo, e uma compulsão muito grande pelo sexo fácil, intenso e promíscuo. Uma compulsão muito grande. Mas não é só isso. Quando ele está ali na relação, o prazer, ele fala, o que está acontecendo? Parece até que eu tomei alguma coisa. Eu não tomei nenhum afrodisíaco. E durante o ato, às vezes aquele homem está tendo uma relação com a mulher que a mulher nem faz o tipo dele, ou ele nem acha a mulher tão bonita, mas aquela relação foi a melhor da vida dele. Ele fala, nossa, essa mulher nem é do meu tipo, nem foi tão bonita, e foi muito melhor do que aquela bonitona que eu fiquei. E vice-versa. A mulher também pensa a mesma coisa com relação ao homem. Por que foi tão bom? Qual a explicação para isso? Eles pegam essa... Às vezes no próprio motel, né, que está ali com a mulher, ou dentro da sua própria casa, vocês dão uma cochiladinha, né? Ou antes de encontrar, também dormiu. Isso pode ser feito ali durante o dia todo, porque às vezes fica uma tarde toda, uma manhã inteira, ou uma noite inteira. Pode ser feito ali, ou pode ser feito antes. Quando você dormir, eles vão desdobrar você. E o seu corpo astral é a cópia do seu corpo físico. Tem tudo que o corpo físico tem. Coração, rim, fígado, as partes sexuais, igualzinho. Ele pega essa larva, né? essa minhoca comprida, que foi produzida lá nos laboratórios, que é para potencializar tudo. Ele desdobra você, ele aplica um passe, né, magnético, né, em você, desdobra o seu espírito do corpo, ali no seu quarto mesmo, no motel, onde for. Ou antes, né? Desdobra você, coloca você assim meio de lado, pega a larvinha e insere no seu... No seu ânus. Insere a larvinha no seu ânus. E ela fica lá. Ela se encosta nas paredes do seu intestino perispiritual e ela é acoplada ali magneticamente. Aí você fica com essa vontade louca, essa compulsão maluca. E quando você faz, aquilo parece ser maravilhoso. É a larvinha que está potencializando tudo. Aí quando fica maravilhoso ali na hora do ato, que está muito maravilhoso, aí ele vai tirando o teu ectoplasma. Tira, tira, tira, tira, que vale ouro, né? Tira, tira, tira, que aquela ali é a droga da boa. Tira, tira, tira, tira, tira, e vai criando um monte de cápsula daquilo ali. Por que que tem que tirar rápido? Porque tem que tirar enquanto o sexo está acontecendo. Depois que o sexo acabar, aquilo vai diminuir. Mesmo que a larvinha esteja lá. Então tem que ser durante o ato. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Aí vende lá embaixo. Ó, uma cápsula, o valor, esse aqui foi dos fortes, hein? Foi um dos melhores que nós tivemos. Uma cápsula, o valor é 50 ovoides. Exemplo. Exemplo. É desse jeito. Tá. E aí, tem mais. Tem um que é criado lá embaixo, que tem a aparência de uma lacraia. Essa lacraia, ela é acoplada magneticamente no órgão genital masculino ou feminino, ou no ânus, tanto do homem como da mulher. É acoplado magneticamente. Tem o mesmo efeito da lombriga. Onde ele é acoplado magneticamente, essa lacraia acoplada magneticamente, no órgão genital, ou do homem ou da mulher, dependendo do tempo que fica ali, né, ele pode sentir umas pontadas ali. Nossa, senti uma pontada no meu... né? Senti uma pontada aqui no... Ou a mulher sentiu uma pontada aqui na... Nossa, tipo, dá uma pontada de repente, é porque a lacraia está ali. Pode aparecer um edema. Edema. Pode aparecer ferida. Do nada apareceu ferida. Por que está ferido aqui? Eu não raspei, não me cortei. Por que está ferido? Pode aparecer uma ferida. Pode aparecer inchaço, pode ficar meio inchado ali. Pode ficar inchado. Né? E essa lacraia se alimenta dos fluidos que soltam, né? As partes sexuais, ela se alimenta, né? E pode aparecer outra coisa também. HPV. É claro que o HPV nem sempre é causado por causa disso, tá? Mas o HPV pode aparecer fruto da promiscuidade. Então, se você teve o HPV por causa da promiscuidade, e você para com a promiscuidade, e você está tratando o HPV e fica voltando, espera, calma. Mantenha o propósito que, depois de um tempo, pode acontecer de não aparecer nunca mais. Cada caso é um caso. E essa pessoa que está com essas criações mentais acopladas magneticamente no seu órgão sexual, pode ter uns calafrios. Calafrios, tremedeira, de repente, umas tremedeiras. Sudorese. Mas sudorese? É por causa da criação mental que está acoplada ali magneticamente. Magneticamente. Ela também perfura o seu duplo. Você se torna algoz de si mesmo. Ah, foi bom? Está sendo bom a beça? Está sendo maravilhoso, mas você vai pagar um preço. Por isso. Vai pagar um preço. É que nem as pessoas que falam assim, hoje eu vou dormir e hoje eu vou desdobrar e eu vou lá no reino do Cristo. Ou então eu vou na colônia Nosso Lar. Ou então eu vou na colônia Grande Coração porque eu vou encontrar mestres na colônia tal, mestres chineses. Eu vou encontrar Siddhartha Gautama, eu vou encontrar... Não, porque eu estou na frequência deles, eu estou na vibração deles, eu sou puro amor, eu sou evoluidíssimo. Né? É que nem aqueles que quando desencarnam vão para o umbral e se sentem injustiçados. Ou seja, não se conhecem. Né? Não se conhecem. Né? Não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai. Às vezes, só sabe onde está, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Tem outros que acham que sabem para onde vão. Ou seja, não sabe qual é a sua condição na erraticidade. Ou seja, não sabe qual é a sua condição espiritual quando está desdobrado ou desencarnado. não sabe qual é a sua condição. Aí, vou desdobrar. Quando desdobra, isso é em relação à maioria, aqueles que falam que vão desdobrar e querem desdobrar, e aqueles que nem sabem que desdobram, aqueles que não acreditam que existe isso, né? Que só vive para a matéria, está tudo misturado, né? Aqueles que querem desdobrar, que acham que vai para o alto, aqueles que não sabem que isso existe, aqueles que não estão nem aí para isso, que, aqueles que não querem nem pensar, né? Não, eu não quero nem pensar nisso. Não sei o que você está falando isso. Ah, vamos parar com esse papo. Eu tenho medo. Tenho medo? Medo. Como vai ter medo de espírito se é espírito? Como vai ter medo do plano astral se veio de lá e vai para lá de novo? Medo? Você estava lá antes de encarnar, no plano espiritual. Está com medo de lá por quê? Se veio de lá. Ou do inferior, ou do superior. Veio de lá. Por que medo? Aí fica... Aí não vai, não, para os mestres. Aí não vai para baixo, não. Fica aqui na crosta. Em regiões astrais, bem próximas aqui da crosta planetária, mas são regiões astrais densas, cheias de fluidos densos. São regiões astrais... sombrias, onde salve-se quem puder, é a lei do mais forte, né? E fica que nem, muitos ficam que nem um zumbi, andando, enquanto está dormindo o corpo, fica a noite inteira igual um zumbi, com os olhos arregalados, parece até o The Walking Dead, com os olhos arregalados, tem uns que ficam gemendo... A noite inteira assim. Aí acorda de manhã, não lembra de nada e acha que teve uma noite maravilhosa. Mas fica só andando assim, Walking Dead? Não. Esses encarnados em desdobramento são facilmente identificáveis. Ah, mas como é que os desencarnados identificam eles? Ah, porque a condição do psicossoma de um encarnado é de um jeito. E o psicossoma de um desencarnado é de outro jeito, mesmo que seja um psicossoma denso. É diferente, porque o psicossoma do encarnado está sujeito a quê? Ao corpo físico. Ele está sujeito a toda a realidade do corpo material. Ele está aprisionado nisso aqui. Mesmo ele com uma certa liberdade, desdobrado, ele está ligado ao corpo pelo cordão de prata. O cordão de prata e o duplo etérico estão ajoujados ao corpo físico dele. O perispírito dele está carregado de partículas do corpo material e está carregado de partículas de ectoplasma que estão no duplo etérico, que só o encarnado tem. Está cheio de ectoplasma do perispírito, cheio de ectoplasma do psicossoma e está andando por aí, onde o ectoplasma vale ouro. A aparência do psicossoma dele é mais inchado. Todo mundo percebe. E olha lá, o encarnado lá... Olha o vivente, você fala assim, e olha lá um vivente, olha lá o idiota lá, que nem um zumbi. Vivente. Ele dormiu de cueca. Tá caminhando de cueca pela rua. Eu durmo pelado. Vai caminhar pelado na rua, como zumbi. Porque quando você dorme pelado, você pensa em você pelado, você está se vendo pelado. Se você pensa, quando você desdobrar, você vai continuar pensando. Então você vai plasmar isso lá também. Vai caminhar peladão. Agora um monte de gente não vai dormir mais pelado nem de cueca. Vou dormir de terno, vou dormir com uma roupa bonita, de marca. Hã? Eu vou me produzir toda para caminhar como um zumbi no plano astral inferior. Aí é facilmente identificável, porque o psicossoma está mais inchado e os chakras plexo solar e o esplênico também estão mais inchadões. E aí os espíritos das trevas, que precisam de ectoplasma, fazem a festa, fora os vampiros, que já vão ali e já começam a vampirizar. Aí acorda de manhã fraco. Nossa, dormi a noite inteira, estou cansadíssimo, mais cansado do que quando fui dormir. Foi vampirizado a noite inteira. Tem outros que não. Tem outros que doaram o ectoplasma para os espíritos da luz e acordam cansados também, mas acordam cansados, mas satisfeitos. Eu não lembro, mas eu doei o ectoplasma para o bem. Eu acordei um pouquinho cansado, mas eu vou me recuperar. Mas isso não é a realidade de todos. É a realidade da maioria é outra. E aí tem esse problema. Não é melhor se conhecer? Não é melhor olhar para dentro de si, se conhecer melhor, aceitar o que os outros estão falando para você? Porque se 10 pessoas estão falando que você está arrogante, é melhor você pensar. Porque 10 pessoas estão falando a mesma coisa, 10 pessoas diferentes, um daqui, outro que nem conhece o outro que falou, está falando a mesma coisa, e o outro, mas tem um problema, tem gente que percebe e não fala nada. Porque às vezes a pessoa é difícil e ela não vai aceitar. O orgulho, o ego está muito forte e eu não aceito quando fala. E aí as pessoas vão começar a ficar caladas. Porque você mesmo fez com que elas ficassem caladas, porque elas já tentaram falar e você nunca aceita. Então elas estão percebendo ainda e fica calada. Né? Para de falar. Né? Não, vou ficar calado porque eu vou me estressar. Então eu não vou falar mais. Quando eu falo, não aceito. Né? Então, aí é problema, porque ninguém vai avisar mais, você vai continuar com problema, você não aceita que tem aquele problema, para você está tudo normal, aí não melhora e não se conhece, e desencarna sem melhorar. Aí só vai ter essa ciência quando chegar no plano espiritual, mas aí a encarnação já foi. Aí o que tem que fazer? Encarna de novo, porque aquilo tem que ser consertado. Como é que fica? E aí foi como o outro disse aqui, que ele acabou forçando o chakra dele e o Pedro estava consciente e falou. E o Criptus falou, você quer que eu saia, rapaz? O Pedro falou, não, continua, força o meu chakra. O Pedro falou para ele, não tem problema, não vai causar dano nenhum, força o chakra. Aí o Criptus foi e continuou. Nós adoramos isso, né? Porque a mensagem é muito mais importante do que uma gargantinha arranhada, que vai melhorar depois, que vai melhorar minutos depois. Já melhorou. Porque a mensagem, sabe o que a mensagem faz? A mensagem muda muitas vidas. E como eu disse, um monte de gente já avisou, vários anos e várias encarnações, não muda. Então tem que falar como para poder mudar. Tem que falar daquele jeito. Tem que falar daquela forma. Se falar mansinho, amorzinho, se viesse um preto velho e falasse, meu filho, não vai. Então tem que vir e falar daquele jeito. E mesmo falando daquele jeito, opinião minha, eu vou ser bonzinho. 98,6% de chance de não mudar. Estou sendo bonzinho, porque tem outros aqui que estão dizendo que é 100%. Vai precisar nascer de novo. Mais uma. Estou encarnado. Exemplo, ficção. Ficção que traz uma verdade. É só um exemplo. Estou encarnado, tenho 50 anos de idade. Eu estou dos meus 20 aos 50 sou sadomasoquista, sou um torturador, eu gosto de cortar a mão das pessoas, arrancar a mão das pessoas fora. De desafetos meus eu arranco a mão fora, eu faço isso. É um exemplo. Dos 20 aos 50 fazendo isso. Dos 20 aos 50 anos, eu arranquei 50 mãos com a faca ou com o machado. Arranquei 50 mãos. Dos 20 aos 50, eu arranquei essas mãos todas. Vamos botar um exemplo aí, 50 mãos. Tá. Só que, de repente, com 50 anos, acontece um negócio na minha vida que eu resolvo mudar. E eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí eu me converto. E me arrependo de coração. Não é só da boca para fora, não. De coração. Beleza. Maravilha. Tá perdoado. E aí você melhora, faz o bem, e esse bem que você vai fazer, e toda a mudança de padrão vibratório, vai ajudar muito, vai queimar muita coisa ruim, muita antimatéria. Mas lembre-se, foram 50 mãos arrancadas por pura maldade, vingança. Isso é muito grave. Então, você vive dos 50 até os 75. Então, você ficou 25 anos fazendo bem e mudando o seu padrão eletromagnético, seu padrão vibratório. Quando você desencarna, você pode ir para uma colônia espiritual? Sim, mesmo tendo arrancado 50 mãos, porque foram 25 anos ali, realmente se esforçando muito, melhorando, mudou mesmo, melhorou. Então vai para uma colôniazinha legalzinha, mesmo tendo feito aquilo tudo. Porque foram 25 anos melhorando bastante. E fazendo muito bem, muita coisa boa mesmo. Então vai, tá bom, foi para lá. Só que aquele negócio, tá perdoado, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. E aí, lá em cima falam assim, ó, você tá perdoado, ó, você 25 anos mudou, ó, você ia passar na próxima encarnação por isso, isso e isso, ia demorar. Você, para quitar aquilo tudo, dependendo das suas escolhas nas encarnações, vamos fazer um cálculo aqui, ia precisar de mais ou menos aí entre 10 e 20 encarnações. Como você fez esses 25 anos de reforma e melhorou, não vai precisar dessas 10 a 20, não. Você vai precisar de 6. 6 encarnações. Ou 4. Para quitar isso tudo. Porque os 25 anos ajudou bastante, que você fez coisa boa. Maravilhoso, né? Mas tem 4 ou 6 para quitar ainda. Então tem que voltar. E aí, quando volta, aí é feito um planejamento na encarnação do cara. É feito um planejamento. Ó, a gente vai fazer assim, assado, a determinado momento da sua vida vai acontecer isso e isso. Os benfeitores vão, eles vão explicando. E às vezes a pessoa está lá no plano espiritual, ela pede mais, ela quer quitar as 4 encarnações em uma. Eles falam, não, você não vai aguentar, vamos devagar. Vamos fazer as 4, que é melhor, ou 5. Aí fica chateado e tal, porque não é ele que decide, é Deus que decide. Que Deus sabe o que faz. Chega lá, coloca para ele que tá umazinha. Tem que ser 4. Ou 5 ou 6. Depende de como vai ser lá. Aí fala assim, ó, você vai quitar uma só nessa, sem pressa. Depois você volta de novo, quita mais uma. E se você, nessa uma aqui, extrapolar na bondade, pode ser que você possa queimar duas. Mas a gente vai achar meio difícil. Você vai quitar uma só. Tá, aí tá bom, vou reencarnar, vamos lá. Aí ele reencarna. Aí quando ele reencarna, ele não vai só perder uma mão. Perdeu uma mão, isso aí tem que acontecer. Ou duas. Se perder uma, quita tanto tempo. Se perder duas, quita o dobro do tempo. Aí, só que esse é o único jeito de quitar? Perdendo a mão? Só porque ele tirou as outras mãos dos outros? Não, tem outras formas de quitar. Misericórdia de Deus. Para quitar mais rápido. Aí reencarna. Aí na vida do cara, dá tudo errado. O cara é um azarado. Não consegue um emprego bom. Quando consegue emprego, é para ganhar merreca. Quando consegue um emprego melhorzinho, mandam embora, não fica muito tempo. Ou então, quando está no emprego, todo mundo implica com ele, o patrão implica. Ele não fez nada, mas o patrão toma pinimba com ele. O patrão é um dos que você arrancou a mãozinha. Ele não lembra, mas quando você estiver do lado dele, ele vai sentir. E dependendo de quem é o espírito dele, ele vai querer vingança. Então ele vai ficar te importunando no trabalho. Agora, se ele te perdoou e ele te ama lá no plano espiritual, ele vai te tratar bem. Mas qual é a realidade do planeta Terra, hein? É bem mais fácil dele querer se vingar, né? Espírito bonzinho aqui é procurar agulha no palheiro. Então ele vai olhar pra você, ele não vai lembrar. Mas ele vai falar, não fui com a cara desse cara. Ele é teu patrão, ele tá numa hierarquia acima, ele vai te escalpelar, ele vai te perturbar. Sem motivo. Sem motivo, Não, com motivo. Só não está lembrando, mas sente. Aí vai ficar te perturbando. Aí você é mandado embora, aí você vai pra, aí na família, vai lá na família. Nossa, eu não me dou bem de jeito nenhum com meu irmão. Meu irmão, a gente é igual cão e gato. Se arrancou a mãozinha dele também, falou 50 mãos. Não me dou bem com meu primo. Uma vez, brigou com um primo, e o primo, na hora da raiva, deu uma martelada no dedo dele e esmagou o dedo dele, esmagou o dedo. Lembra da mão arrancada? Ele ainda foi bonzinho, esmagou só um dedinho. Tô com dinheiro no bolso. É assaltado, roubam o dinheiro dele. Tudo dá errado durante a encarnação inteira. Porque foi programado, sabe para quê? Para tudo dar errado durante a encarnação inteira. Mesmo ele fazendo o quê? Melhorando, se melhorando, evoluindo, as coisas continuam dando errado. Aí ele fala assim, poxa, peraí, eu tô melhorando, tô na igreja, isso as coisas só dão errado para mim? Então esse Deus não existe. Eu não acredito nele. Não acredita nele? Ele existe. Isso tudo só está acontecendo porque lá atrás você fez tudo isso. Por isso que lá na igreja falam assim, irmão, dá glória a Deus, agradeça. Passa pela prova agradecendo a Deus. Não queira entender, Deus sabe o que faz, sabe mesmo. Então, mesmo legalzinho, bonzinho, tá legalzinho, tá bonzinho nessa, porque se arrependeu lá atrás, foram 25 anos fazendo bem, já se arrependeu durante aquela encarnação, aí foi no plano espiritual, continuou melhorando e tudo mais, então você chega bem melhor, você chega bonzinho, você já não tem mais vontade de arrancar a mão de ninguém, mas tem que pagar as 50 mãos que foram arrancadas. Dessa forma, porque se você pagar com todos esses percalços, você já perdeu a mão e ainda continua pagando com todos esses percalços, todas as coisas ruins que acontecem, na próxima pode ser que você não precise perder a mão. Você perde só dois dedos, mas a vida também continua dando errado também na próxima. E numa outra, você não perde mais a mão, mas você é um azarado completo. A encarnação inteira. E na quarta, você é um azarado só a metade da encarnação. Aí termina. Aí termina. Mas lá na primeira, tu já não tá aguentando mais. Mas quando tava no plano espiritual, você quis queimar quatro em uma. Tu não aguentou nenhumazinha. Tá reclamando. Não tá entendendo o que que tá acontecendo. Nem acredita mais em Deus, porque tá bonzinho, só faz o bem, só acontece coisa ruim com você. Tá vendo como é que você não entende nada do que acontece, de como funciona o universo? Não entende. Não põe a culpa nele. Você é o culpado. Você é o culpado. Ah, mas eu não lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Igual quando enche a cara. Se eu não lembro, eu não fiz. Beleza. Quando você enche a cara, você assumiu o risco de um resultado. Quando você enche a cara, você sabe que você pode ficar doidão e fazer uma besteira. Então é melhor não encher a cara. Não, é melhor não arrancar 50 mãos. Eu estou dando um exemplo, hein? Mas isso serve para um monte de coisa. Então, para de reclamar, para de dizer que não acredita em Deus, que Deus é esse que deixa eu passar por tudo isso. Você está passando porque lá atrás você arrancou 50 mãos, mesmo sendo bonzinho agora. Está entendendo por que essas coisas estão acontecendo? Ah, eu não acredito nesse raio de espiritismo, não acredito em universalismo, não acredito nesses espíritos. Nós estamos trazendo a verdade. Você que não entende como funcionam as coisas. E nós estamos explicando para você como é que funcionam as coisas. Então é melhor não reclamar. Passa pela prova dando glória a Deus. É melhor. Passa pela prova agradecendo. Pai, obrigado, eu estou quitando meus débitos. Lá de trás, eu não lembro. Mas se eu estou passando por isso, é porque eu fiz. Porque eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou amando as pessoas, eu estou fazendo bem, e essas coisas ruins estão acontecendo comigo, eu fazendo bem, é porque, mesmo eu fazendo bem, estou num padrão vibratório legal e está acontecendo tudo isso, o Osho disse que eu tenho que aumentar o meu padrão eletromagnético. Beleza, aumenta, mas a antimatéria que está ali é muita coisa, lá de trás. Mesmo você elevando o padrão eletromagnético, vai melhorar algumas coisas? Vai, mas a antimatéria foi criada ali, lá atrás, 50 mãos arrancadas. 50 mãozinhas arrancadas. Só elevar o padrão eletromagnético não vai resolver, não. Ou você é um Jesus Cristo. Não, você arrancou 50 mãos ali na anterior. Jesus não faz isso. Então você está começando agora na caminhada. Então você vai elevar o seu padrão eletromagnético, mas você não vai elevar muito. Você não tem essa evolução toda. Você vai elevar só um pouquinho. E esse pouquinho não é o suficiente para desfazer toda essa antimatéria. E você não tem evolução espiritual e nem capacidade para aumentar mais esse padrão eletromagnético. E Deus sabe disso. Então, as coisas têm que ficar dando errado na tua vida para poder queimar. A elevação do padrão eletromagnético é pouca, muito pouca, para queimar isso tudo. O negócio é pesado. O negócio é pesado. Então, entenda o que está acontecendo na sua vida e saiba como agir para que na próxima encarnação seja um pouquinho melhor, mesmo que tenha que ser ruim de novo. Tem gente que já falou assim pro Pedro, que passou por isso. Ah, contou a vida toda pro Pedro. Me garfaram, só me passaram para trás, nada na minha vida deu certo, sempre fui um bom filho, fui inteligente, tenho estudo e nada dá certo. E aí o Pedro fala assim, porque a gente avisa, ó, é isso, isso e isso. Tá, aí o Pedro não vai falar tudo, né, pra pessoa não tomar um baque. Fala assim, olha, você, o Pedro não conta algumas coisas, porque é aquele negócio, não aceito. Não, eu não sou assim. Eu sempre fui um bom filho, eu sempre fui uma boa pessoa, eu sou esse diabo todo, eu sou esse demônio todo. Nossa, o esquecimento da reencarnação é uma bênção, né? Porque olha o nível de esquecimento. O cara realmente não lembra quem ele é e o que ele fez. Porque olha o que ele tá falando. Olha o que ele tá falando. Eu sempre fui uma boa pessoa, eu não mereço isso. Olha como é que o esquecimento é forte. O cara não lembra lá de trás e tem que ser assim mesmo. Porque se ele lembrar, seria pior. É melhor esquecer. Porque se ele lembrar o que ele fez e quem ele é, ia ser pior ele conviver com aquilo. Imagina, ele lembrar que arrancou a mão do filho, que arrancou a mão da mãe. Ele lembrar que ele precisa de mais 4, 5, 6 encarnações de muita prova e expiação. Ele vai desanimar nessa. Quando ele lembrar das outras, falar, meu Deus, tem mais 3, tem mais 4. Pode até se matar, se suicidar e piorar as coisas. Então é melhor não lembrar de nada. Achar que é um bom filho. É uma boa pessoa? Nessa. Boa pessoa, entre aspas, para alguns, né? Porque demonstra alguns comportamentos que acha que é de boa pessoa e não é. E às vezes tentam te explicar e você, não aceito. Mas fulano, tá errado, tá ruim. Não aceito. Acha que tá certo. E tá tendo comportamentos complicados, que também atrapalham. Que também atrapalham. E aí o Pedro fala assim, olha só, como é que eu vou falar isso, né? Aí fala, olha só, você é um espírito endividado. Você tem que passar por tudo isso. Essa encarnação, a sua vida veio mesmo para não dar certo. Imagina ouvir isso. Imagina o Pedro falar assim, nessa encarnação você veio para ser passado para trás, você veio para ganhar um monte de não e pouquinho sim, porque lá atrás você ganhou um monte de sim e só fez besteira. Então nessa vida você tem que ganhar um monte de não. Aí fica traumatizado, porque só ganhou não. Aí quando alguém dá não para ele, ele fica violento, fica agressivo, porque tomou um não, porque está traumatizado com a quantidade de não que tomou a vida inteira de outros. Só que as pessoas aqui não podem tomar sim em tudo. E você não pode dar sim para todo mundo sempre. Você tem que saber dizer não. Se você disser sim, na hora ali a pessoa vai ficar felizinha, mas você vai destruir com a vida dela por causa daquele sim. Tem que saber dar não também. Ah, é falta de caridade. Não é falta de caridade, não. Tem espírito que os pretos velhos levam lá, no, lá na lama, lá embaixo, para ver os outros que estão lá na lama, e os outros começam a gritar, por favor, me tira daqui, me tira daqui. Aí o espírito inexperiente começa a chorar. Ai, o que o preto velho? Vem cá, filho, puxa, o preto velho puxa. Vem pra cá. Que isso? É falta de caridade. Vamos ajudá-los. Não, filho, tem que ficar lá. É um remédio que eles escolheram. Não tá na hora de tirar eles de lá. Eles escolheram estar ali. Aquele ali tem que ficar 10 anos, aquele ali tem que ficar 15, aquele ali tem que ficar 50, porque ele dilapidou o patrimônio do corpo fluídico com comportamentos totalmente antifraternos, anticristãos, cheios de vício, e ele já vem fazendo isso em um monte de encarnação, está aí de novo. Já é a sexta que ele vem para cá. Está com o perispírito todo cheio de antimatéria, está com o perispírito cheio de larvas, cheio de vibriões mentais, carregado, e aquela lama absorve tudo isso. Ela tem caráter absorvente, ela tem um alto poder magnético. Esse é o remédio que ele escolheu. Então, eu não posso tirar ele de lá, porque eu estou indo contra as leis de Deus. Tirar ele de lá, ele vai vir com aquilo tudo. Não somos nós que vamos tirar, é a lama. Quando tirar a cota que tem que tirar de morbo fluido do perispírito dele, aí a gente tira ele de lá e continua o tratamento. Mas não está na hora, tem que ficar 16 anos lá. Então é assim, tem que saber dizer não. Preto Velho é amoroso, mas ele não pode interferir nas leis divinas. Você acha que ele não fica triste? Fica triste, chora, tem tudo isso. Mas a maioria dos pais velhos já nem fica mais assim, porque já vê tanto, repete tanto, que, claro, não é insensível, fica um pouquinho triste, mas, infelizmente, é escolha. Então, você vê como... Aí vem assim pro Pedro, ó, Pedro... É endividado, tem que tomar não a vida inteira, tem que ser passado para trás a vida inteira, tem que dar tudo errado a vida inteira, só vai ter o que precisa mesmo, e tá muito bom, já é uma bênção, pelo menos já tem uma casinha, tem o que comer, já tá lindo, tá maravilhoso. Outros estão em situação pior, tá embaixo da ponte, tá passando fome, tá sem roupa, tá sem nada. Ainda tá bom para ele, Deus foi misericordioso, porque tinha que ser coisa bem pior que tinha que acontecer, mas Deus tá fazendo ele pagar em parcelas, para não doer muito, então paga em parcelas. Mas precisa, ó, de mais 3 encarnações expiatórias lá na África. Não é o pessoal rico da África, não, tá? São aqueles que vocês veem bem magrelinhos, passando fome, que tá na pele, no osso, que não consegue nem se locomover de tão fraco que está. Então, precisa de mais 3 encarnações desse jeito. Aí o Pedro não pode falar, né? Já pensou se o Pedro chega e fala assim, ó... Você já tomou isso tudo durante essa vida, né? Só paulada. Tem mais 3 encarnações lá na África, dessa forma aqui, ó. O Pedro vai falar? Não vai. Vai aceitar? Não vai. Não tá aceitando nem nessa. Nossa, eu sou esse diabo todo. Então é melhor pensar 10.000 vezes antes de fazer o mal, não é assim? Porque vai pagar, vai ter que pagar. O que você faz, você cria... E você faz acontecer um monte de coisa. Você cria um futuro. Você cria algo que não dá para descriar. Já fez. Derramou o leite? Já era. Sujou o leite todo. Não dá mais para beber. Ou então você bebe o leite sujo. Se você beber o leite sujo, vai causar problemas. Ou seja, vai pagar de qualquer jeito. Então... vamos parar com isso de eu não mereço isso, eu não acredito nesse espiritismo, eu não acredito nesses espíritos, eu não acredito em Deus, Deus não existe, senão não estava acontecendo isso na minha vida. Por que que Deus permite essa fome toda não sei aonde? Por que que Deus permite essa violência toda não sei aonde? Porque lá atrás foi feito isso, isso e isso que hoje causou isso. Porque Deus não vai colocar isso no meio de gente que não precisa. Os únicos que apanham sem precisar são os avatares enviados, os emissários do Cristo, que não precisam mais passar por nada disso, que apanham para que os outros possam expandir a mente e entender como é que funcionam as coisas e mudar. Apanham daqueles que já fizeram um monte de besteira lá atrás, continuam fazendo nessa e ainda batem naqueles que vão esclarecer você para você não repetir mais aquilo e você diminuir o tempo de sofrimento. Olha como é que é ruim. Olha como é que o cara é ruim. Os caras, são muitos, né? E as caras, mulher também, né? Que não existe nem mulher e nem homem. Existe espírito. Né? Mulher e homem não existe. Ai, nós mulheres somos melhores nisso. Vocês homens, são fracos. Você, mulher, está falando isso, na próxima encarnação você vai nascer homem. Ah, nós homens somos melhores nisso, vocês mulheres são ruins nisso. Na próxima encarnação, vocês homens serão mulheres. Então é uma idiotice falar isso. Nós homens somos melhores, nós mulheres somos. Não tem isso, é todo mundo igual, a mesma coisa. Hoje você é homem, amanhã você é mulher. Hoje você é hétero, amanhã você é homo. Hoje você é homo, amanhã você é bi. Hoje você é bi, amanhã você é hétero. E assim vai. Pode falar. O que é uma expiação pavorosa? Pavorosa? Uma expiação pavorosa? Você já viu alguém nascendo sem os dois braços e sem as duas pernas? Só com os cotocos? Só o tronco e a cabeça? É uma expiação pavorosa. Você já viu alguém nascendo com a pele toda tomada de um tipo de dermatite que ninguém conhece, que fica sangrando sem parar e coçando incessantemente, nenhum remédio cura? É uma expiação pavorosa. Tem mais, quer? Vai virar um filme de terror aqui. Vai virar um filme de terror. O que ele fez anteriormente? Já viu alguém sendo queimado vivo? Melhor parar de falar, né? Tem mais, tem um monte. Então, essas coisas acontecem por um motivo. Vamos para um planeta ditoso. Planeta ditoso. Sua vida dá tudo errado a vida inteira, a encarnação inteira? Planeta ditoso tem doença? Planeta ditoso tem pobreza? Planeta ditoso tem político corrupto? Planeta ditoso tem gente agressiva, violenta, orgulhosa, arrogante, prepotente, gananciosa, vaidosa, estelionatário, ladrão? Não. Tem isso? Não. Tem invejoso? Não. Nossa, isso aí que ele está falando é um conto de fadas. Isso não existe. Haja paciência, hein? Haja paciência. Só enxerga o planeta Terra, né? Não enxerga outro. Ah, eu nunca vi, então não existe. Haja paciência. Haja paciência. Mesmo diante de todo o caos, mesmo diante de todos os demônios que estão aqui encarnados e desencarnados, você terá a atitude de um Jesus Cristo. Você vai amar todos eles. Você vai vibrar numa frequência maravilhosa, mesmo na tua vida dando tudo errado. Se você fizer isso, sem reclamar, o salto vai ser grande. Mesmo que você tenha que voltar, mas aquelas duas, três que tem que quitar, volta desse jeito. Quando quitar, muita coisa pode acontecer depois. Você pode ir para um planeta regenerado. E aí você não passa mais por isso. Você mesmo resolve os seus problemas. Foi Deus que resolveu? Foi você. Você é o seu salvador. Tem gente que está esperando um salvador, esperando Jesus voltar. Não! Seja você o seu salvador. Não tem salvador. Esses caras, quando descem aqui, Jesus e os outros mestres, eles descem para te ensinar a você ser um salvador de si mesmo. Eles não descem para ser os seus salvador. Quando ele fala, estou aqui para que eu os salve, ele falou numa linguagem que aquele povo podia entender naquela época. Hoje não precisa mais falar isso, estou aqui para salvar vocês. Ele vai falar diferente. Ele vai falar, estou aqui para ajudar você a se salvar, porque ele não vai fazer por você o que você tem que fazer, nem Deus. Não faz. Sabe o que Deus faz? Ele usa os instrumentos que aprenderam um pouquinho mais, que tem uma expansão de consciência um pouquinho maior, para explicar para você e mostrar para você o caminho das pedras, para você se salvar. Nós estamos fazendo isso aqui. É mole. Está perdendo tempo. está perdendo tempo reclamando, chorando pelos campos, pelos cantos, pelos campos também, né? Que tem gente que mora no campo, né? Está perdendo tempo. Dá para se salvar, mas não queira saber se eu tenho que passar mais 4, mais 5. 4, 5 para a eternidade é pouco. Passa dando glória a Deus, que quando passar essas encarnaçõezinhas, você está livre e você vira um mestre. Vira um mestre. Ou vocês acham que esses mestres não passaram por isso? Vocês acham que eles já nasceram prontos? Rovena, Lanto, esses caras nasceram prontos? Não nasceram. Eles passaram por tudo isso. Quando eles entenderam como é que funcionam as coisas, aí eles fizeram as coisas certas. Espera só um pouquinho. Quando a Sabrina apareceu para o Pedro, ela não era fisicamente do jeito que ela está. Por que ela está assim? Ah, eu vou falar de uma forma que não pareça elogio, né? Ele é um co-criador, ele criou, ele mentalizou ela com o cabelo assim, com o corpo assim, desse jeito e desse jeito. Olha como é que ela está. Ele mentalizou. Ele falou, ela vai ficar assim, eu vou transformar ela. E ele continua mentalizando, porque ele quer que mude mais. Não. Enquanto ela não ficar do jeito que ele quer, ela vai continuar mudando. Vai. E vai mudar mesmo. Ah, mas ele está agarrado à matéria. Não. Vocês não gostam de coisa boa? Você querer uma mulher bonita ou um homem bonito, bem arrumado, bem apessoado do seu lado, não é materialismo. É bom gosto. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa de 300 quilos. Se a pessoa veio para você com 300 quilos, você vai ajudá-la a emagrecer. Ajuda. O que eu estou falando aqui não é preconceito com quem tem 300 quilos. Não é isso. É só um exemplo. Você vai ajudar a pessoa a ficar bem, porque não é só estética, é saúde. É isso que eu estou querendo dizer. É a saúde. Também está no jogo. E você não quer a saúde dela? Você não quer o bem daquela pessoa? Então você vai ajudar aquela pessoa a emagrecer, porque não é só estética, é a saúde também. Visualiza a pessoa magra. Cria. É claro que aquilo não vai se transformar instantâneo. E você não vai ficar parado esperando acontecer. Você vai fazer com que as coisas aconteçam de forma sábia. E sem pressa. Só pensa e não precisa pensar mais. Pensa, tá criado, tá feito. Eu espero acontecer. De vez em quando você lembra de novo, aí pensa de novo. Se ele não tivesse chegado, você não tava assim. Agradece, né? Mas tem gente que é turrona. Tem gente que quer continuar a ficar daquele jeito. Aí a vida não anda. Aí fica assistindo a vida dos outros andarem. Tá entendendo o que eu tô falando? Fica assistindo ela melhorar, fica assistindo o outro melhorar, o outro, e não melhora. E fala, poxa, a vida de todo mundo tá andando, tá melhorando, só eu tô estagnado. Claro! As dicas estão sendo dadas. Quer continuar chorando pelos cantos, se vitimizando. Aí você não sabe o que eu passei. Aí chora. Ai, Deus, eu confio em ti. O Senhor vai resolver tudo. É a visão, a fé cega, né? Que deixa completamente boçalizado. A fé cega que tira completamente o poder de raciocínio. Vira um completo bobão ou uma completa bobona, para não falar outra palavra, né? E acha que a espiritualidade de Deus vai resolver tudo. Não vai. É que nem o cara que ele é saudável sexualmente, ele tem a potência sexual normal, e aí quando ele vai ficar com uma mulher, ele não consegue, ele falha. É tudo mental. Ele não tem problema. É mental. Às vezes o cara não está acostumado a ficar com uma mulher muito bonita, e de repente ele pega um monumento, ele fica com um monumento, uma mulher linda. E aí ele fica nervoso, com medo de falhar. Eu vou falhar. Aí vai lá e falha mesmo. Que é mental. Criou. Ele pensou isso com força. Ele não queria que acontecesse. Mas ele ficou com tanto medo que ele acabou criando aquilo, mesmo não querendo. Pode falar. O irmão nos trouxe uma informação aqui. Quando a gente está encarnado, a gente realiza coisas boas, e fazendo bem, mas não lembra de fazer aquilo que a gente prometeu. Você vai sentir. Você vai sentir. Ah, mas eu não tenho ligação com Deus muito forte, não tenho conexão. A centelha está dentro de todos. Você sente, mas as pessoas passam por cima do que sente. Elas passam desatentas. Elas não são atentas. Passam distraídas por aí com relação ao que está acontecendo, com relação às outras pessoas, e distraídas consigo mesmos. Por isso que a gente fala, tem que se interiorizar. Por isso que a gente fala, sabe o que é bom? Meditação. Faz meditação. Faz um mergulho para dentro de si mesmo, que as respostas vão vir. Sabe de onde vem a resposta? Da fonte, que está dentro de você. Para um pouquinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Vai me dizer que não dá. Todos podem fazer isso. Não existe uma pessoa tão ocupada que não tenha 5 minutos por dia. Isso não existe. É desculpa. Se interioriza, pensa. Pode ser que não venha nada naquela meditação. Não desiste. Continua fazendo todo dia. Faz amanhã, depois de amanhã, depois. Se você não é um Cristo, se você ainda não é um Cristo, que já é isso 24 horas por dia, se você não tem essa evolução, faz isso. Para, porque os próprios Cristos também fazem isso. Mas eles fazem isso porque eles querem mais conhecimento. Eles, normal, sem fazer meditação, já está vindo tudo como se fosse uma meditação constante, 24 horas por dia. Ele é a meditação em pessoa fazendo as coisas dele. Só que tem coisas que ele quer saber que são muito além da humanidade comum que está ali. Então ele vai meditar para pegar aquilo que é muito além, que ele não consegue pegar naquela meditação constante fazendo as coisas. É uma meditação ainda mais profunda. Entendeu o que eu disse? Então, se as pessoas não são cristos, elas vão fazer a meditaçãozinha e vai começar a fazer, mas não desanima. Ah, não veio hoje, não veio amanhã, não veio depois da manhã, não veio... Não tem problema, continua, vai vir. Vai vir. Vai de coração que vai vir. Vai sentir. Eu queria comentar sobre... Meu marido, ele fumou muito. Tem relações, tem a ver com... Nem sempre. Nem sempre foi por causa do cigarro. Quantos anos ele tem? Ele tá com 36. Quanto? 36. Tá novo, né? Pode ser um monte de coisa. Pode ser... O cigarro causa isso, tá? O cigarro causa. Pode ser o cigarro, pode ser psicológico, pode ser várias coisas. Pode ter vários motivos. Começa a tentar resolver. Vai no médico, tenta largar o cigarro, vai no psicólogo, vai em tudo quanto é canto, vai ver se resolve. Porque com 36 anos isso não é normal. Está muito novo para isso. Então, é necessário que se entenda de uma vez por todas como é que funcionam as coisas, porque nós estamos aqui para esclarecê-los, para ajudá-los. Os que estão aqui e os que estão lá. Por isso que nós estamos aqui, para poder alcançar o máximo de pessoas possível. E essas pessoas vão passar para outras, porque o que nós estamos falando aqui é o problema de muita gente que ela não está entendendo o que está acontecendo. E em muitas situações, por causa da religião. Ah, eu não aceito essas explicações. Aí fica difícil, né? Por causa dos dogmas, por causa das doutrinas, totalmente limitadas, castradoras, arcaicas e caducas daqui do planeta. Aí fica difícil. Vai continuar com problema. Vai continuar sem saber o que está acontecendo. Porque a minha religião não aceita. Vai continuar sem saber o que está acontecendo. Podendo resolver agora. Podendo resolver agora. Mas aí, por causa da religião, o não aceito não vai resolver? Vai ficar sem resolver. Aí a encarnação acaba e acha que vai para o céu. Pode até ir para um lugar bom, mas vai voltar para cá, para o inferno. Para o plano físico. Pode falar. Eu estava numa consulta com um médico e uma entidade chegou, né, e me parabenizou por eu ter despertado, que até então eu era ateu. 3 meses atrás eu era ateu. E do nada comecei a fazer pequenos desdobramentos e coisas desse tipo, fui começando a me aprofundar. Eu até convido aqui hoje porque eu já seguia, né, a casa aqui. Sim. E ele tinha me comentado que eu me dedicasse um pouco mais à base, né, do Espiritismo, até me indicou um livro. E só que eu fiquei um pouco preocupado, porque a entidade que veio falar comigo sempre me causou assim, um pouco de medo, né? Não sei se eu posso mencionar aqui qual foi. E por isso que eu estou aqui. Ele disse que tinha muita coisa que estava me esperando há muito tempo e que tinha muita coisa para a gente cuidado com as casas que você entra, cuidado com o médium que você fala, cuidado com o espírito que está falando através do médium, cuidado, porque pode acontecer inúmeras coisas. O médium pode não estar incorporado coisa nenhuma, pode estar num animismo completo e falando dele mesmo, querendo dar uma de médium que tem dons, ou ele pode estar incorporado, mas quem é o espírito que está incorporado nele? Quem é o espírito? Espírito, só porque está desencarnado, não quer dizer nada. Eles não sabem tudo. Tem muita gente encarnada que sabe muito mais do que muitos espíritos desencarnados. Um cara que era engenheiro durante uma encarnação, quando ele desencarna, ele passa a saber medicina? Ele não tem conhecimento de medicina. Ele vai continuar sabendo só as questões da engenharia. Então, desencarnar não se torna uma mágica que você passa a saber tudo. Então, o espírito que está ali pode falar um monte de abobrinha para você. E outra coisa, mediunidade não foi feita para adivinhação. Mediunidade foi feita para trazer o progresso, trazer evolução, trazer uma mensagem para vocês evoluírem, para vocês crescerem, para vocês saírem da ignorância, para vocês expandirem a consciência, libertar a consciência. Mediunidade é para isso. Mediunidade não é para fazer adivinhação, mediunidade não é para dizer qual é o futuro, a não ser que seja muito necessário, porque vai trazer um benefício para muitos, aí pode falar alguma coisa do futuro, não estou dizendo que é impossível, porque é possível, mas dificilmente isso vai acontecer. Mediunidade é para progresso, não tem esse negócio de estou te esperando há muito tempo, cuidado. Mas não é isso que eu estava procurando, tá? Eu sei que não é isso que você estava procurando, eu não estou dizendo que você estava procurando isso. Eu estou explicando para você como é que funcionam as coisas, porque tem muitas casas aí que a situação está complicada. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para trazer um monte de mensagens para essa gente, de todo um monte de religião, para poder ensinar para as pessoas como é que funcionam as coisas, inclusive para essas pessoas. Porque a maioria desses médiuns só acha que é incorporar e trazer uma mensagem e não estudam, preguiçosos, ociosos. Fica difícil. Como é que vai incorporar um espírito para trazer uma mensagem se não estuda, não sabe nada de mediunidade? As coisas não vão entrar por osmose, tem que estudar. E a maioria dos médiuns não estudam. Ah, eu estudo. Estuda, mas estuda quanto? Não estuda como deveria. E quando estuda, entendeu? Tem expansão de consciência para entender? Existem várias coisas englobadas. Porque o médium tem que estudar absurdamente. Estudar muito. Como é um concurso público eterno. Concurso público eterno. Entrou na mediunidade, é concurso público eterno. Entendeu? Então, cuidado com essas mensagens. Nós não estamos querendo desacreditar e desmerecer o trabalho de ninguém, mas você precisa ter discernimento. Entendeu? Você era ateu, então, vou chegar lá, você era ateu, e de repente começou a desdobrar consciente, mas nunca teve isso, começou até agora. Ah, então Deus agora vai começar a fazer isso com todos os ateus? Não. Ele está fazendo com você porque tem um motivo, tem um propósito. Porque se os outros ateus, muitos outros ateus forem inteligentes, eles vão ouvir o que está acontecendo com você, que você está vendo o plano espiritual, está vendo muita coisa de dobramento. Mas às vezes o ateísmo é tão forte que ele vai chegar e vai dizer assim, isso é coisa da cabeça dele. Ele tem a imaginação fértil. Ele começou a ver aqueles vídeos lá, começou a sonhar, porque está vendo muitos vídeos, aí sonhou. Vão dizer que é sonho, vão dizer que é esquizofrenia. É desse jeito, fica difícil, né? É que nem tentar convencer os físicos com relação às leis do universo, que eles não entendem e não aceitam, porque é tudo feito na ciência do homem, que é completamente limitada, na física do homem, que é completamente limitada. Aqui a gente está trazendo o universo, como ele funciona. Não é essa física daqui, primária, de crianças. A física do universo é muito maior. A física não para aqui. Então, isso tem um propósito. Se você não tivesse tendo esses desdobramentos, você estaria aqui? Você acha que não? Você estaria buscando isso aqui? Você estaria levando sua vida normalzinha ainda de ateu, né? Mas não quer dizer que você seja ruim. Tem um monte de ateu que desencarna e vai para dimensões elevadíssimas, porque são ateus que foram boas pessoas. Não estou dizendo que é ruim você ser ateu, mas nesse momento dessa encarnação que você está, Deus, ele quer que você tenha uma outra visão das coisas, porque pode ser que você seja ateu já há 5 encarnações e está na hora de mudar. Não adianta você expandir a consciência depois que você desencarna, o véu cai e você vê tudo. Ah, agora eu acredito. Não, ele agora quer que você acredite nessa vida, durante a encarnação. Porque você já tem 5 encarnações que você vem ateu e não acredita em nada. Você só acredita quando desencarna e vai para lá. Não, ele quer que você acredite aqui. Então ele está te mostrando. Mas ele não vai fazer isso com todos os ateus. Não vai. Não vai. Ele está fazendo com você. E isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é misericórdia. E o que vai acontecer com você pode ser que atinja... Pode ser não. Tenho quase a certeza que vai começar a atingir outras pessoas. Porque Deus é assim, ele não faz para um só. Ele faz acontecer uma coisa em um que vai atingir outros que estão ao redor. Eu não sei com quem conversar essas coisas, é muito difícil. Aqui nesse planeta vai ser difícil. Você vai ser chamado de maluco, de louco, o que, que você fumou, é isso. Fumou o quê? É desse jeito que vão falar com você. Porque aqui é totalmente materialismo puro, tá? Imediatismo, é só essa vida, é tudo material, não acredito, ou seja, não sabe nem onde está, porque essas pessoas olham para o céu à noite, estou olhando para o céu à noite, por que está tudo preto? Ah, eu estudei na escola que está tudo preto, porque o planeta girou, o sol está lá atrás do outro lado do planeta e aqui está tudo preto, porque aqui não tem sol, está no universo. Ah, beleza, eu estou vendo estrela. Um monte de estrela, principalmente quando eu viajo para o interior, que eu pego a estrada, que está no meio do mato, nossa, a quantidade de estrela é muito maior, eu consigo ver muito mais estrelas. Mas que estrelas são essas? Ah, é só enfeite. Deus fez um enfeite ali, aquelas estrelinhas brilhando. É enfeite, é enfeite. É tudo aqui do lado. Então é uma ilusão. O planeta está onde? Está no universo. Mas o universo é o quê? O que é o universo? Sabe o que falaram para o Pedro hoje na academia? Nossa, Pedro, eu estou adorando os seus vídeos. Nossa, no início eu achei que você era louco, esses espíritos eram malucos. Porque na minha cabeça só existiam 9 planetas e acabou. Olha o que o cara falou para o Pedro. Na minha cabeça só existe 9 planetas. Olha o tamanho da expansão de consciência do cara. Que expansão de consciência é essa? Eu achava que só tinha 9 planetas no universo. Olha o que o cara falou para ele. E aí o Pedro teve que fazer assim, ó, na academia. Só mentalmente, sem ele ver. Imagine um cara com a expansão de consciência dele ouvir isso. Com a expansão de consciência que ele tem. Ouvir uma dessas. Eu achava que só tinham 9 planetas no universo. Aí o Pedro vai chegar para ele e vai falar que nós estamos dentro de um super universo com mais de 100 mil universos dentro. Ele surta. Ele surta. Não, tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Senão não aguenta. Para, que eu não aguento mais, não resisto, não aguento, estou entrando em colapso, vou desmaiar, desmaia. Não é verdade, isso não existe, ele vai pirar. Bê! Né? acordou ele muito tarde, né? É, falaram ali, né? É, acordaram o Neil muito tarde. Nós nunca acordamos alguém tão tarde, né? Não, é até perigoso. Olha o que ele fala ali. É perigoso acordar alguém tão tarde. Ou seja, tem gente que não dá mais para despertar. Deixa a encarnação passar e programa uma próxima. Lembra do filho? Tem que nascer de novo, né? Não vai mudar, né? Tá entendendo? Não vai mudar, né? Tem que nascer de novo. Sim, sim. Você vai ter que nascer de novo. Entende? Então, olha a visão da humanidade desse planeta. Você acha que é só esse que falou isso? Tem gente que só acha que existe o planeta Terra, o resto é tudo enfeite. Eu acredito que tem os outros planetas, mas é tudo vazio, não tem vida inteligente, é só aqui. Tá tudo vazio. Deus criou... Deus falou assim, eu vou criar esse planeta aqui só de sacanagem. Pum! Vou criar mais essa galáxia aqui só de sacanagem. Galáxia vazia. Com 30 trilhões de planetas, galáxia vazia. Só de sacanagem. Pum! Vou criar aqui a Via Láctea. A Via Láctea. Só de sacanagem. Com 300 bilhões de planetas. Estou dando só um exemplo. Só a Terra tem vida. Eu vou criar vida aqui só de sacanagem. É, tem que falar assim, né? Para poder entender... Limitam o poder de Deus. 13.700 quilômetros de diâmetro é praticamente nada no universo. É quase nada. É quase... É menor do que poeira. Sabe essas poeiras bem fininhas que a gente só consegue ver quando elas estão aglomeradas com a luz do sol? Porque se vê uma poeirinha só, tu não enxerga. É menor do que uma poeira dessa que a gente não consegue enxergar caso seja uma poeirinha sozinha. Então, e a gente está aqui tentando fazer isso, expandir. Caminha na rua assim, ó. Estou na Terra. Se eu estou aqui, tem um motivo. É para eu crescer, evoluir, tudo bem. Mas eu tenho uma família cósmica, uma família universal. Eu tenho uma família infinita, porque todos são nossos irmãos. Não são só as pessoas daqui da Terra, do Japão, da Alemanha, que são meus irmãos. O branco, o negro, o amarelo, que são meus irmãos. Não, meus irmãos também são aqueles que vivem em outros mundos e que os corpos físicos deles vibram numa outra frequência que, se eles aparecerem agora aqui para mim, eu não consigo enxergar, porque o meu corpo físico vibra numa outra frequência mais densa. Mas não quer dizer que ele não esteja aqui. Ele está aqui. E eu sou um bem-aventurado, porque eu acredito sem ver. Assim como os outros que não precisam mais encarnar também estão. Miguel, Gabriel, os arcanjos, que são chamados assim, são espíritos superiores. E não pensem vocês que eles não são amorosos. Eles são, mas eles dão esporro. Dão bronca. Porque o povo daqui só ouve na bronca. Então eles têm que dar bronca. Se eles ficarem falando amorzinho, sempre, fica difícil. Nossa, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel nunca falaria assim, nunca falaria? Vocês não conhecem eles. Como é que vocês vão falar que nunca falaria? Vocês nem conhecem eles. Jesus não falaria assim. Vocês conhecem Jesus? Vocês conhecem a história aí que deturparam, que falaram só um pouquinho, e quando trazem uma história um pouco mais aberta, eu não acredito, não aceito as cartas de Cristo. Não aceito. Só aceito a Bíblia. E quando lê a Bíblia, interpreta tudo errado. Porque não tem expansão de consciência nem evolução espiritual para interpretar da forma certa. Aí fica difícil. Fica difícil para entender como é que é o cara. Que é uma pessoa normal. Só é mais evoluído, mais antigo. E está tentando ensinar para vocês como é que funciona o universo para que vocês tenham uma vida feliz e saudável. Só isso. E cresçam. Com alegria, vida feliz e saudável, fica tranquilo, tá tudo bem, problema não existe, tá tudo resolvido, já está resolvido, todos os problemas já estão solucionados, não existe problema, não existe, anda feliz, anda gargalhando. Hoje lá no prédio, o Pedro pegou uma cesta básica aqui para dar para uma pessoa lá que estava necessitada e precisando. que trabalha lá na faxina do prédio dele. Tá? Aí, o que, que aconteceu? A cesta estava na mala do carro. E aí, a mãe do Pedro pediu a chave do carro para poder ela abrir a mala, para poder ir lá dar a cesta básica para o rapaz. E aí, quando o Pedro desceu, coincidiu do Pedro descer para pegar a moto com a Sabrina, e aí o rapaz estava vindo com a cesta básica na mão, com um sorriso de orelha a orelha, com a mãe do Pedro do lado, e o Pedro passou e começou a brincar, a rir, gargalhar e tudo mais, e o rapaz não entendeu nada. Aí quando o Pedro chegou em casa, a mãe dele falou assim, o que, que é isso? O rapaz falou assim para mim, nossa, eu que ganhei a cesta básica e ele que estava 10 vezes mais feliz do que eu. Olha isso. Olha o que, que o cara disse. Eu que ganhei a cesta básica e o Pedro estava 10 vezes mais feliz do que eu. Eu que tinha que rir, ele estava rindo 10 vezes mais do que eu. Quer dizer, o Pedro estava mais satisfeito do que ele que ganhou a cesta. O que, que isso quer dizer? É assim que vocês têm que ser quando vocês fazem o bem. Vocês têm que ficar 10 vezes mais feliz do que a pessoa que recebeu a bênção. Porque a bênção maior é para você que deu. Você ganha muito mais. Por que, que ele ficou felicíssimo? Porque ele sabe que aquele pouquinho que ele deu, Deus vai transformar em 100 vezes mais. Mas não é só isso. É a alegria de ver a pessoa feliz. E ele não tem o sangue do Pedro. É diferente, né? É diferente. E aí ninguém entendeu nada. O rapaz não entendeu, a mãe do Pedro não entendeu. Por quê? Porque não conhece nada do universo, não tem conexão com o pai nenhuma, mas o cara tem e o cara sente tudo, sabe como é que vai acontecer tudo, sabe qual é o resultado daquilo, sabe de tudo. E sente a alegria do cara. Só que a alegria é tão grande que a alegria do cara que ele está sentindo, ele aumenta 10 vezes. Só a satisfação de ver o cara com a cesta básica na mão. Isso é alguém que já atingiu a consciência crística, que todos vocês podem. Por isso que tudo dá certo. Por isso que onde uma pessoa que tem essa consciência pisa, tudo prospera. Tudo dá certo. Tudo prospera. Mas se você não quer que a coisa dê certo, porque fica reclamando, fica triste, fica chorando, então ele não tem como fazer milagre. Porque você não quer, você não deixa. Por isso que Jesus falava, para eu te curar, você tem que ter fé. Você tem fé que eu posso te curar? Ah, eu tenho sim. Ah, então beleza, então eu curo. Se você não tiver fé, ele pode botar a mão, pode estalar o dedo, pode fazer tudo, mesmo sendo Jesus, 3 vezes mais do que Jesus, não vai ser curado. Não tem fé, não quer. Não quer. Não vai. Não tem Jesus que cure. Não tem Jesus que faça acontecer. Não tem Deus que faça as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Vai ficar tudo parado. Porque você não tem fé. Mas diz que tem. Eu tenho fé, tenho fé. Só fala. Não tem nada. Só fala. Não tem fé coisa nenhuma. Por que, que as coisas saem assim da boca dele? É o Osho? Não é o Osho coisa nenhuma. É o Pedro. Eu estou canalizado com ele, não é para ensinar. Eu estou canalizado com ele para aprender. Eu estou canalizado com ele para evoluir. Não sou eu que estou falando. É ele que está falando e eu falo junto. Porque eu estou aprendendo com ele. Não sou eu que estou dando aula. Quem está dando aula é ele. Será que dá para entender isso? Você viu o que, que ele falou para você hoje no telefone? Você mandou um áudio para ele. E que a moça queria saber. E olha que ela tem conexão com o pai forte, hein? Sim. Não tem? É. Mas ela não sabia o porquê. Não. Aí você mandou o áudio pra ele. Aí veio na hora a resposta? Na hora. Ela já respondeu? Já. E o que ela disse? Amém. Perfeito. Não tem como dizer outra coisa. Ah, muito agradecido. Pois é, mas ainda não entenderam isso. Não entenderam. Não entenderam. Os de lá é até entendível que não entenderam, porque estão conhecendo agora, não convivem com ele, beleza, muitos não entendem, tudo bem, mas quem convive, muitos que convivem com ele, ainda não enxergaram isso, não entenderam ainda, ainda não entenderam. A própria mãe não entende, nem sabe quem ele é. A própria mãe. Não entendeu quando ele ficou rindo, todo feliz, porque o cara estava com a cesta básica na mão, quase pulando de alegria, porque o cara estava com a cesta básica na mão. O cara não entendeu nada, porque o cara nunca viu aquilo. E ele já recebeu outras caridades e não agiram dessa forma. Por quê? Ah. Vai demorar para entender, né? Quem já atingiu a consciência crística não pensa negativo, pensa positivo. Pode até reclamar uma coisinha aqui, reclamar uma coisinha ali, mas rapidamente, tá falando da boca para fora, rapidamente para, já volta, é da boca para fora. É da boca para fora. Ou vocês acham que Jesus não fez uma reclamaçãozinha? Claro que ele fez. Ó geração incrédula, até quando estarei entre vós? Até quando estarei aqui? Estava reclamando. E aí, vocês não vão aprender, não? Estou falando aqui, vocês não estão entendendo nada. Continuam sem entender. Mandou um cara que tem conexão total com ele, que ele nem precisaria canalizar. Esse aqui já podia falar. Aí ele canaliza para poder mostrar que ele existe. Não é aceito. Não acredito. Porque não estou vendo ele. Então eu não sou um bem-aventurado. Eu não acredito sem ver. Não acredito. E o cara estava aqui. Só que Deus está fazendo umas coisas diferentes. Tem gente que vem aqui e sente. Tem gente que vem aqui e vê. Vê às vezes na mente. Mas vê tão claro que parece que está vendo. E vê. Deus está mostrando. Ó, está aqui mesmo. Olha lá. Faz sentir. Tem gente que não aguenta entrar aqui. Cai no berreiro. Chora. Não tem como negar. Sente. A centelha está dentro de todos. Se Deus quiser mexer no coração, ele mexe. Se ele quiser mostrar, ele mostra. E ele está fazendo isso com um monte de gente. Assim como vai fazer com um monte de gente que não está acreditando. Deus não vai sacrificar. Deus não vai forçar a acreditar. Ele vai fazer, ele vai criar algumas coisas na vida da pessoa que vão trazer essas pessoas aqui. Ou então, essas pessoas vão encontrar com Pedro no meio da rua. Ou em algum outro lugar. Ou em outra casa. Ele vai criar inúmeras formas que ele vai fazer a pessoa sentir, ouvir e sentir. É assim que Deus faz. Não precisa tentar convencer ninguém. Pode, espera só um pouco. Não precisa tentar convencer ninguém. E o co-criador, que atingiu a consciência crística, ele sabe como é que o pai trabalha. Ele fica tranquilo, porque ele sabe que Deus faz a montanha ir até a Maomé. Deus faz. Ele sabe como é que funcionam as coisas, por isso que ele fica calmo, ele fica tranquilo, porque ele sabe que as coisas vão acontecer. Para ele, não precisa acontecer fenômeno, ele não precisa ver espírito como se encarnado fosse, ele não precisa dar recado dos parentes desencarnados em profundidade para você, ele não precisa psicografar um livro aqui totalmente mecânico e trazer um conhecimento totalmente novo, ele não precisa de nada disso, porque ele sabe. Ele não precisa ter prova, ele não precisa que aconteça algo sobrenatural, um sinal, um prodígio, para poder acreditar, para poder dar credibilidade a tudo. Não, ele já sabe, ele já é. Mas agora, as outras pessoas não. As outras pessoas precisam. Tem que acontecer um sinal, um prodígio, para poder um negócio explodir, para poder acreditar. Pode falar. Conceitos e valores são coisas parecidas, mas bem diferentes. Os valores que você precisa criar estão dentro do teu projeto e que você não sabe. Quando eu falo você não sabe, é para qualquer um. Sim, é um jeito de dizer. Entendi. É uma maneira. Então, eu sei que eu tenho um projeto. Eu posso não saber qual seria o meu projeto, mas eu sei qual é a diferença entre o bem e o mal, entre o preto e o branco. Sim. Não há diferença, é preto, branco, é branco, ponto. O que que acontece? Se você tem pouca fé, não vai resolver. É uma coisa que eu acho que você precisa resolver com você. Sim. O meu projeto é um e o dela é outro. Posso ajudar? Posso. Mas eu não posso fazer o que cabe a ela fazer. É o que eu sinto. Então eu tenho tido algumas experiências nesse sentido, de intuições. Por exemplo, Se eu quero ir para um lugar e eu sei que ali não é ruim arrumar vaga, eu já vou de imediato imaginando aquele meu lugar e a vaga aparece para mim. Eu quero uma vaga, eu quero uma vaga. Então, isso eu faço com muitas coisas. E às vezes acontece de eu achar que aquele momento não foi certo, deu alguma coisa errada, eu na mesma hora eu digo para mim mesmo, eu mereço. Mas esse mereço é como se eu estivesse assumindo um erro que é meu. Eu quero crescer, eu quero prosperar, mas depende de mim, não depende de ninguém. Isso que você falou hoje. Isso. A fé é mais importante. E outras coisas que acontecem, você nem sempre pode dizer eu mereço, porque tem coisas que acontecem que são fatalidade. Sim. São fatalidade. Eu entendo isso. E nem sempre você merece. Nem sempre. Quer ver um exemplo? Tem um monte de coisa que o Pedro está passando que ele não merecia passar. Está passando. Em prol da salvação de muitos. Está passando em prol da salvação de muitos. Não precisava passar. Ou seja, não merece. Não merece. Entende? Então, mas esse tipo de espírito é assim, ele faz isso. No início fica triste, não entende, tanta agressividade, no início não entendeu. Ficou assim, que não compreende essa maldade toda. Mas agora já acostumou, já compreendeu, já despertou o que tinha que despertar. Já era desperto, já nasceu desperto, mas despertou mais. Né? Porque está encarnado, sabe como é que é, né? É normal. O esquecimento é forte, o corpo é muito denso e foi programado, foi todo trabalhadinho para despertar muito mais só a partir de quando, de um determinado momento que acontecesse determinada coisa. É tudo muito bem programado, é tudo muito bem planejado, né? Deus é perfeito. Ele faz tudo perfeitinho. O Criptro já saiu, tá? Só tô eu agora. Ele faz tudo perfeitinho. Eu que eu digo hoje com Pedro, mas tem outros aqui comigo, me acompanhando, me auxiliando em algumas coisas que eu preciso intuí-lo para falar também. Eu sei que sai dele muita coisa e eu estou aprendendo, mas tem algumas coisas que precisam ser faladas que eles intuem a mim e o Pedro. E aí sai. Outros estão aqui comigo, que precisava que eu viesse hoje. Para que ajudasse muitas vidas, que muitos não sabem quem é, mas essas vidas estão precisando dessa mensagem. Essa mensagem vai salvar um monte de gente. Só essa mensagem vai mudar o padrão vibratório de um monte de pessoas para melhor. É exatamente por isso que ele é extremamente atacado, porque as trevas não quer e intui todos aqueles que estão em sintonia com eles para atacá-lo, para que isso aqui não seja feito. Só que tudo isso é inútil. É inútil. Tanto é que o trabalho continua. O trabalho continua. Porque consciências estão sendo libertas. Tá? Ele ouviu hoje. Eu vejo tudo quanto é vídeo de espiritualidade na internet. Eu nunca vi nada igual a essa casa plataforma de oração. Ele ouviu isso hoje. Eu nunca vi nada igual. Não quer dizer que aqui é melhor, gente. Não é melhor que os outros são ruins. Todos são maravilhosos. Todos são bons. Todos têm algo a ensinar. Só que realmente nós estamos trazendo algo um pouco mais expandido. Algo um pouco mais profundo. Tanto é que até aqueles que são os detentores da verdade, os detentores do conhecimento, os doutores da lei da época, não estão compreendendo o que está acontecendo aqui. Não estão. Porque além da compreensão deles. E eles não têm todo o conhecimento do universo. Ainda são crianças que estão aprendendo agora, mesmo com todos os livros estudados, com todas as décadas no espiritismo ou no universalismo, são crianças. Estão começando agora, a maioria deles. E a maioria também são espíritos imaturos e são espíritos endividados, que não têm evolução espiritual suficiente para compreender. Só tem intelectualidade. Só tem estudo. Não tem evolução nem expansão de consciência para compreender. Até ter aqueles que dizem que tem expansão. Expansão até onde? Até onde? Até aqui? Beleza, a maioria está aqui. Está até aqui, está ótimo. Em relação à maioria está maior. Mas esse aqui vem com uma expansão bem maior. Por isso que não estão compreendendo. Porque precisa de que seja instalado uma nova consciência. Uma nova consciência precisa ser instalada aqui na Terra, porque a forma de pensar precisa mudar. A forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir. A forma vai mudar. Vai não, já está mudando. Precisa mudar. para melhor, para uma expansão maior, para uma evolução maior, para um paradigma mais expandido, uma forma mais saudável de vida. A humanidade está doente por quê? Porque não sabe como viver, não sabe como se curar. E nós estamos ensinando vocês a se curar, a saber viver, a saber que está aqui, e muitas das vezes não está muito bom, mas imaginar que é por pouco tempo, daqui a pouco está fora, vai ficar leve, vai, esse peso vai embora, isso aqui pesadão, vai embora, vai ficar levinho, aguenta, só falta 10 anos, outro só falta 20, outro só falta 50, isso não é nada, está passando, já está acabando. Tá acabando. Tá com pressa de quê? Tá nervoso por quê? Tá triste por quê? Tá chorando pelos cantos por quê, se já está acabando? A alegria lá é inenarrável. O Pedro leu num livro de Ramatiz, do Ercílio Mais. O Pedro leu. Ramatiz fala lá, e aquilo é verdade. Tá? E veio de Ramatiz. Ramatiz fala. Ramatiz diz assim: uma encarnação inteira, com todos os prazeres deste mundo, não chegam perto de um segundo vivendo um segundo no reino do Cristo. Olha o que ele disse. Um segundo no reino do Cristo, ou um minuto, vale muito mais do que uma encarnação inteira, com todos os prazeres e todas as riquezas daqui da Terra. Olha o que, que ele disse. Imagina, você é um cara bonito, ou uma mulher linda, extremamente saudável e com muito dinheiro, bilionário, trilionário, com o mundo todo em suas mãos, e você vai ter uma encarnação saudável de 110 anos. Saudável. Até os 110 anos você vai viver bem, saudável. Claro, com um padrão de acordo com a idade, mas saudável. Com 110, você vai morrer de repente assim, ó, pum, não vai ter doença, não vai ter nada, vai desconectar. Vai passar os 110 anos sem dor, com saúde, com todos os prazeres daqui e com todas as riquezas, toda a prata e todo o ouro do mundo. Não vale esses 110 anos, não vale a felicidade desses 110 anos aqui, não vale um minuto ou um segundo no reino do Cristo. Então, vamos né, tentar imaginar o que é lá. Vamos tentar imaginar. Dá para conceber? As pessoas não conseguem conceber o que é a vida num planeta ditoso. O que é a vida num planeta regenerado? Diz que é fantasia, que não existe. Não existe? Tá pipocando no universo. Pipocando. Tá tudo aqui, ó. Tá do lado aqui, ó. Aí Marte. Precisa ir longe, não. Aqui do lado. Vizinho. Marte. Marte é regenerado. Lá é totalmente regenerado. É melhor não ir lá. Vai voltar envergonhado. Porque tem um monte de coisa aqui que você acha que está tranquilo, que é normal, que quando você chegar lá, você vai falar, opa, não está tão tranquilo, tão normal assim. Eu achava que era normal, que era tranquilo. Eu achava que era normal, que era tranquilo. Mas agora eu estou vendo que não é. Eu vi lá, eu fui lá, eu vi, não é. É por isso que muita coisa que é falado aqui, que o que falam lá? Não são todos, alguns aí. O cara é louco. O cara está dizendo que não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa aquilo outro. Por quê? Não tem uma expansão de consciência para entender que em outro planeta aquilo ali já está obsoleto. Porque só enxerga aqui. Não consegue ver que em outro planeta mais evolvido, mais evoluído, aquilo dali já não precisa mais. Ah, me deixa aqui que eu quero ficar nisso aqui. Não, não, não pode. Tudo no universo tem que evoluir, não pode. Lá também já foi assim e mudou. E teve resistência também, igual aqui. Só vai parar de ter resistência, sabe quando? Quando se tornar totalmente regenerado. Aí tudo que vier de novo para mudar para melhor, vai ser tudo aceito. Por quê? Porque já vão entender como é que funcionam as coisas. Não tem mais religião para atrapalhar, não tem mais dogma, não tem mais expansão de consciência pequena, não tem mais evolução pequenininha para atrapalhar. Já vai ter uma evolução considerável, já vai ter uma expansão de consciência considerável, né? Já vai entender um pouco como é que funciona o universo. já sabe como é que funciona o todo, como é que Deus trabalha. Aí tudo que vier de diferente para mudar a forma de pensar, para mudar todo o paradigma, para mudar todos os costumes, para melhor, não vai ter resistência, vai aceitar, porque já entende como é que funcionam as coisas, vai acabar essa confusão. Por isso que avatares, quando vêm, quando são trazidos para planetas de provas e expiações que estão na transição para a regeneração, eles gostam de vir, mesmo sabendo tudo o que vão passar. Por quê? Porque eles sabem que é um momento decisivo, é um momento único, que não está acontecendo toda hora, todo momento assim, rápido. Claro que está acontecendo em outros planetas, no universo, muitos outros, mas não é uma coisa assim que fica acontecendo a cada segundo. Então eles vêm, mesmo sabendo tudo o que vai passar. Por quê? Porque eles sabem que vão ajudar muita gente e eles mesmos vão evoluir muito mais. Ou eles pararam de evoluir? Não, os avatares continuam evoluindo. E quando um avatar encarna, vários outros avatares vêm junto e andam com ele. Mesmo que ele não perceba, mesmo que ele não sinta, mesmo que ele ache que está sozinho, os mestres estão todos juntos, porque quando um avatar encarna, vários outros avatares estão ao redor o tempo inteiro, eles se revezam. Porque esses avatares que estão do lado de lá, acompanhando o avatar encarnado, também crescem e se surpreendem com muita coisa que o avatar que foi enviado fez, faz e vai fazer. As coisas saem. É assim. Sai. Você pergunta. Nem sempre vai saber tudo. Vai ter coisa que não vai vir. Porque tem coisa que não é para ser falada. Então o pai não mostra. Então ele vai falar. Não sei. Não tá vindo nada. Porque não é para falar. O pai não mostra. Mas um monte de coisa que será perguntado vai sair assim. Ó. Quando esse vídeo entrar, os outros 3 vídeos já terão entrado. Os 3. Do bate-papo Pedro e Médiums, parte 1, 2, parte final. Já vai ter entrado. Esse vídeo está sendo gravado hoje. Esses 3 ainda não entraram. O primeiro vai entrar depois de amanhã, não é? O primeiro, a parte 1 vai entrar depois de amanhã. Esse aqui vai entrar bem depois, porque tem vários vídeos para entrar primeiro na frente desse aqui. Deixa esse aqui bem por último. Porque vocês vão ver o que que aqueles 3 vídeos, a confusão que aquilo vai causar, por causa do que ele falou aqui. De várias coisas que ele falou. Primeira, quando falam do despertar, que ele fala, já nasci desperto. E isso vai dar uma confusão. Já deu, né? Já entrou, né? Confusão. Quando ele fala assim, já nasci desperto, sabe o que já disseram, né? Já disseram. Arrogante. Vaidoso. Quer apostar? Não, não apostar não. Já aconteceu. E outras coisas. Só ouvir verdade. E vou dizer mais. Ele se segurou, tá? Ele se segurou. Ainda ficou perguntando para os outros aqui, poxa, será que eu exagerei? Acho que eu exagerei. Será que é melhor cortar algumas coisas? Não, vocês gostam, né? Não, tá maravilhoso. Deixa, tá lindo. Quem vai apanhar é você mesmo, não sou eu. Então, aquela pergunta. Você falou que quando você encarna, você já nasce. Sim. Mais um. Está sendo aceito por muitos. Muitos. Mas nós já sabíamos. Mas vai ser odiado por muitos outros também. Não aceito. Aqui. Aqui é assim. Aqui na Terra. Aqui. Aqui na Terra. Mas não tem problema. Nós já sabemos de tudo isso, inclusive o espírito dele. Já é previsível. Já é previsível. Isso não importa. Isso, em muitas situações, é bom. Você sabia que isso tudo é bom? Porque se fosse tudo aceito no amorzinho, não vai causar o mesmo impacto de que quando não é aceito por uma determinada quantidade de pessoas com relação ao que vai acontecer lá na frente. Não só lá na frente, com relação ao que vai acontecendo no decorrer do tempo. que Deus é perfeito e o mundo dá voltas, o mundo roda, roda, roda, roda. Aí ele fica rodando muito tempo, aí tem gente que sente sono, aí dorme. Quando acorda, é igual aquela pessoa que bebeu muito, na hora que está vindo para casa lembrava de tudo, mas depois que dormiu e acorda, não lembra como é que chegou em casa. Aí quando acorda, esquece tudo, porque rodou muito tempo, dormiu muito bêbado, e aí quando acorda, esquece tudo, e aí de repente algo acontece. De repente algo acontece. Só que não para por aí, o mundo roda mais. E aí tem outras pessoas, um outro grupo, que enche a cara de novo. Que enche a cara também, um outro grupo. Aí na hora que encheu a cara, pega o carro para dirigir. E quando está dirigindo, lembra de tudo, mesmo doidão, lembra de tudo. Mas vai dormir quando chega em casa, estaciona o carro direitinho, não bateu, mesmo tendo bebido. Aí vai dormir. Quando dorme, esqueceu como é que trouxe o carro até em casa. Mas quando levou o carro, estava lembrando de tudo no momento que estava levando. Mas quando dormiu doidão e depois acordou de manhã, não lembra. Aí se desespera, aí vai ver o carro. Nossa, será que eu atropelei alguém? Será que eu bati com o carro? Será que o carro está amassado? Eu vou lá ver o carro, porque eu não lembro como é que eu cheguei em casa. Aí vai, roda o carro todo, roda, roda, roda. Aí vê se tem alguma mancha de sangue, vê se tem algum amassado, vê se tem alguma coisa. E aí coisas acontecem. Deus é perfeito. Então é bom que aconteça isso, porque isso vai trazer frutos, muitos frutos. Deus tira proveito de tudo, do que é bom e do que é ruim, que parece ser ruim, que não é. É bom. Vai trazer aprendizado para essas próprias pessoas que fizeram algo ruim, vai ser aprendizado para elas crescerem. Escreve o que eu estou falando. Só que é aquilo, não pode esquecer. Porque o mundo, às vezes, tem coisas que o mundo vai rodar muito tempo. Tem algumas pessoas que o mundo vai rodar tanto que elas já terão desencarnado, mas não tem problema. Vai estar aqui quem tiver que estar. Quem tiver que estar. Porque tem muita gente que tem que ter aprendizado aqui encarnado, não lá. Lá é muito fácil. Lá o véu cai. Aí ele aparece como ele é. Aí é mole, né? Tem que ser aqui, com ele disfarçado, nesse corpo aqui, disfarçado. Aqui, escondido nesse corpo. Tem que ser aqui. Lá é fácil. Lá é mole. Lá é moleza. Deus quer aqui. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós vamos finalizar por aqui. Muita coisa do que foi dita vai ajudar muita gente. Porque muita coisa que foi dita não foi programada. Saiu. Umas coisas eu usei dos conhecimentos dele. Outras coisas é porque tinham que ser conduzidas da forma que foram conduzidas. E eu peço que todos os médiuns aqui, sem exceção, todos, os que estão aqui e os que não estão, avise hoje. Não é para esquecer, ficar todo mundo rindo, brincando, não. Entra no grupo e avisa todo mundo para ver os 3 vídeos que foram gravados, principalmente o segundo e esse aqui que é o terceiro. O primeiro é mais brando, é mais o segundo e o terceiro, do início ao fim. Principalmente o segundo com criptos. Principalmente o segundo. Porque ali foi uma aula profunda de física quântica, de como funciona o universo e de como você tem que se portar para se tornar uma pessoa feliz e não um sofredor por escolha própria. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Deus vos abençoe.